estamos começando aqui mais um LocomoCast Podcast, mas viajada para o sério, estamos aqui para falar sobre cobras na bota, para falar de dinossauros amigos, para falar sobre monstros que vão atrás de crianças para aterrorizar as suas vidas, mas depois viram amigos. Não é Michael Jackson. Exatamente. Estamos aqui para falar não só sobre isso, mas sobre o que criou tudo isso, correto? Correto. É isso aí. E hoje na mesa, novamente, para variar um pouco, sou eu, Rafael Tanicho, seu host de todo dia, junto com Pedro Tanicho. Ah! Junto com Álvaro Lucas. Michael Azowski é marxista. E junto com Leonardo Jubileu. Amigo, estou aqui. Justo. Vamos falar mais no microfone aí que tá tudo certo. E então, vamos subir o som para começar isso. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Se a fase é ruim... Bom, como deu para entender, hoje nós vamos falar sobre a Pixar. A Pixar, que é aquela empresa que alegra todos os nossos anos. Eles lançam um filme por ano, né? Em média, um filme por ano. Em certos anos, lança dois. Sim. E são sempre filmes que fazem a gente se emocionar, a gente chorar, menos Carros. Certo? Carros é uma bosta. Cara, eu gosto de Carros. Não, o primeiro é ok. É, o primeiro é legal, mas depois o 3 foi meio que tipo um rock. Não, 3, o primeiro, né? Carros é foda. Agora, o restante dos Carros, cara, é tipo horrível mesmo. Exato. E tem até o derivado, né? O Aviões. Também consegue ser é ruim. É da Disney também? É da Pixar. Ela tenta fingir que não, mas mano, É a época sombria da Pixar, né? E teve uma certa sequência, né? Mas, pô, Carros deu cachau. Não é da Pixar? Não, não tá na lista aqui. Revelações. Então, tá Caraca, será que foi a Disney que fez pra ganhar? Pode ser. Pode ser que sim, pode ser que não, mas até o final do podcast a gente vai descobrir isso. Vamos lá, vamos começar com a história. Álvaro! Eu. A Pixar começa praticamente com dois caras principais: o Edwin Catmull e o John Lasseter. Só que a história começa mais antigamente com o Edwin Catmull, que foi ele entrando na faculdade de física e aprendendo um pouco sobre animação gráfica e tudo mais, que eles tinham que saber sobre modelagem 3D. Eu diria mais. Só que, mais. Tipo, bem 1972, 74, por aí, né, Pedro? 72. 72, hein? Eu diria mais. A história começa até antes disso, sem esses personagens daí. Começa quando o Walt Disney fundou uma escola... Não, então, para as pessoas escola... aprenderem a desenhar como Sim. os desenhos da Disney. E toda essa escola, na verdade, foi criada a partir de todo o dinheiro que Branca de Neve Sim. gerou para eles. É a CalArts é o nome dessa escola. Isso. Que é onde surgiu a sala 113, que eles usam de referência nos filmes e tudo mais. É, mas pra aí quem já não sabe, a Branca de Neve foi pioneira na animação, porque eles usavam bastante rotoscopia, que eles Sim. basicamente filmavam uma cena com atores reais e desenhavam por cima para fazer cada um dos quadros da animação. Por isso que parece tão real, porque é, de certa forma. Uhum. Só uma curiosidade, eu de vez em quando vejo vídeos inúteis no YouTube, quase sempre, na verdade. Eu resolvi ver um do Felipe Neto, ele mostrando coisas que ele comprou na Disney. E uma das coisas que ele comprou é um frame do lado de quando saiu a Branca de Neve. Mas original? Original. O que usaram mesmo? Mas original. Não faz falta pra Disney? Acho que não. E agora se eu comprar o filme, vai faltar um frame? Não, né? Ele comprou um frame... Não, você vai ter que pagar um royalty pro Felipe Neto. Ele comprou um frame que foi utilizado na animação da Branca de Neve. E, tipo, é que na Disney, pra quem não sabe, tem uma loja só de pra colecionadores, assim, fissuradaços a nível escroto mesmo, sabe? Não é tipo você ir lá e comprar igual eu tenho o Buzz ali. É realmente como um frame de Branca de Neve. Não, sabe? É um negócio mais hardcore, né? Exato. É tipo Caraca. Aquela marca de celular, marca assim, a marca de joia que resolveu fazer uma tiragem limitada em acho que 100 celulares do iPhone 11, que cada um vinha com um pedaço do tecido da camisa preta do Steve Jobs. Sim. Mas e aí, Lester? Né, então, meio que continuando do Catmull. Ele fez faculdade de física em Utah. E aí ele criou o texture mapping, que é praticamente uma técnica... Mapa de uma textura. Uma técnica para adicionar textura. E ele fez ele criou praticamente o escaneamento digital. Ele mapeou a mão dele inteira no computador, isso em 1976, né? Não, foi antes. 72. Foi em 72? Sim. Não, então. Mas ele praticamente criou isso daí que hoje em dia seria o Renderman que eles usam nos filmes, né? É, o Senhor dos Anéis, o primeiro Senhor dos Anéis, pra fazer todos os personagens que são em 3D, eles fizeram miniaturas e usaram essa tecnologia pra escanear eles. Sim. E em 74 começou o rascunho da Pixar, que foi quando eles se juntaram no Instituto de Tecnologia de Nova York com o fundador, né, o Alexander Schur. E ele começou a recrutar cientistas da computação para fazer o primeiro filme totalmente em computação gráfica do mundo. Inclusive chamou eles. Só uma observação. É que isso daí foi depois deles passarem por aquela escola da Disney, certo? E uma curiosidade é que também estudou lá Tim Burton. É, o Tim Burton, ele praticamente aplicou computação depois nas animações dele. Exatamente. Depois o Tim Burton foi fazer o mundo de Jack, o Estranho Mundo de Jack, né? Outras coisas pra Disney. Eles também não tiveram uma relação com a Lucasfilm? Tiveram mais pra frente. É um pouquinho mais pra frente que eles. É, assim, foi antes de se tornar a Pixar que a gente conhece mesmo. É. Mas foi mais pra frente. Porque nessa época eles começaram investindo, tipo, 15 milhões de dólares pra conseguir equipamento, conseguir tecnologia pra fazer todas essas animações. Só que não conseguiram e praticamente faliram a empresa. E foi aí que eles resolveram correr atrás de um estúdio de cinema de verdade para conseguir juntar dinheiro e cumprir a meta. E foi aí que eles foram convidados por um amigo deles para passar por uma conferência com várias pessoas para conseguir alguém que desse dinheiro e desse condições para eles fazerem o filme. E eles conseguiram o contato do Francis Ford Coppola. E o Coppola apresentou eles pro George Lucas, que ofereceu eles entrarem como uma parceria na Lucasfilm, juntando ao Graphic Group dele. Isso em 79, que ele queria colocar mais efeitos, tipo, continuar com os efeitos práticos, mas adicionar efeitos especiais no Império Contra-Ataca. Sim, e uma curiosidade é que quando esse pessoal começou a querer fazer filme só de animação, eles foram meio que boicotados pra caralho naquela época, principalmente pela Disney. Porque eles imaginavam assim, pô, os caras vão querer roubar todo o nosso público, saca? Uma concorrência. Sim, exatamente. A história do John Lasseter é praticamente isso. Ele entrou nessa faculdade do CalArts, que seria da Disney, né? Que foi fundada praticamente com a grana da Branca de Neve. E aí ele participou de filmes como Cunha Raposa, ele fez a cena que a raposa briga com aquele urso grandão. Bernardo Bianchi, ele colocou as tetas na janela. Então, deve ter sido dele, inclusive, as tetas eram dele, né? Exato. Ele é meio gordinho, deve ser mesmo. Mas aí ele meio que quis apresentar um projeto desse de computação pro chefe da Disney. Ele falou: ah, a gente vai ter uma reuniãozinha aqui e já te liga. Sim. Ligou pra ele e mandou ele embora. E foi aí que ele entrou pra Graphic Group, que é do George Lucas. Que corresponde a um terço da divisão de computação gráfica da empresa. Exatamente. Vamos subir a música aí pra gente ir pra um próximo bloco. If I didn't have you, I know what you mean, Sully. Because I wouldn't know where to go. Me too, because I wouldn't know what to do. Mas assim, nada disso é a Pixar que a gente conhece ainda. Não, aí é só... Ixi, Pixar tá longe ainda. É? Exatamente. Então vamos seguir o bonde aí. E aí quando eles entraram na Lucasfilms, eles começaram a trabalhar com a Industrial Light and Magic, a famosíssima Industrial Light and Magic. E eles estavam vendo que tava tendo algumas crises internas, porque o retorno de Jedi não tava tendo o retorno que eles queriam. Não tava tendo o retorno. Eu não vi esse trocadilho chegando. Star Wars. Skywalker, Star Wars não tendo o retorno que ele queria, e o George Lucas quase desquitando da esposa e tal. E eles começaram a pensar: eu acho que vai dar merda, eles vão mandar tudo nós embora e vender o Graphic Group. E aí eles decidiram meio que se manter mais unidos assim e começar a procurar meio por fora um jeito de se tornar uma empresa individual pra ter condições de fazer o filme. Só que eles não tinham condições de fazer de imediato porque ainda não existia tecnologia pra produzir isso. E enquanto eles estavam no Industrial Light and Magic, eles criaram um computador. E esse computador era totalmente voltado para criar animações em 3D. E o primeiro nome que veio de um designer, porque obviamente o designer vai dar o melhor nome de todos, que era o Picture Maker. E aí eles pensaram: ah, vamos fazer um negócio mais curto, né? Vamos fazer Pixar. E aí eles fizeram umas reuniões, e obviamente, como todo projeto começa bem e termina uma bosta, virou Pixar. Então, a primeira vestígio de Pixar que a gente tem é simplesmente de um computador que eles utilizavam para renderizar as imagens. E esse, o finalzinho do ar vem de da língua em espanhola, praticamente, mexicana, que o cara era da Cidade do México, e ele deu a ideia de em vez de ficar pixel art, ia ficar PixArt. Ele era do Novo México, né? Então, exatamente, ó, cara, aí. Rapaz. Não é do velho, México. Não é da Cidade do México, amigo, é do Novo México. Então, aí ele falou... Vamos colocar Pixar. Aí ficou só o ar. Em vez mas de esse aí não é outro fazer sua boca mais feliz, não. É real. O Pixar, ele é uma... É como se fosse uma ilusão. A criar imagens, desenvolver imagens. É mais no idioma... Americano. É, mais ou menos, né? Porque começou como Pixel Maker, né? Então... E o fazer a boca mais feliz é culpa do Castanhari, não é culpa minha. Nossa, eu vi isso no vídeo dele. Vai, segue o bolo. Ah, e aí depois eles foram começar a fazer participação em filmes com efeitos especiais, que nem o efeito Gênesis no Star Trek 2, que é o do Khan lá, como é que é o nome? A Ira de Khan. A Ira de Khan. Eles fizeram aquele Enigma do Príncipe, tem uma cena de um fantasma que pula na frente do moleque, que era como se fosse um cavaleiro do vitral, que, de 1985. Só é o Enigma da Pirâmide. Sim. O Harry Potter é o príncipe. É, Enigma do Príncipe, é verdade. Nossa senhora. Não, desculpa aí, gente. Hoje o menino tá aqui pra comentar o bosta, então. Não, ele me corrigiu, ele me corrigiu até agora, o Novo México. Na corte rápida. Hoje ele tá fazendo o papel do Álvaro, cortando só. Mas ele tá cortando e inserindo coisas boas, então, pelo menos. Informação, sim. Rogerinho. Evoluiu. Mas é isso aí. Não, e voltando mais pra eles mesmo, e não só pra outras, pra outros filmes, eles começaram a fazer curtas independentes, que até chegaram a ganhar prêmios, como As Aventuras de André e o Alibi, que era de uma abelhinha, que foi, sim, a primeira participação do Lasseter junto com o Ed Catmull. André e o Alibi, né? Matou, né? É, praticamente. E muitos outros curtas, que nem o... O Tin Toy também, que era do bebezinho, que até foi usado depois do Toy Story 3, como se fosse aquele boneco bebê bizarro. Sim. Que era o bebê Billy correndo atrás do bonequinho, querendo praticamente quebrar o boneco, né? Tem aquele Knock Knock, que seria do como se fosse o Olaf. O Olaf é o quê mesmo, cara? Boneco de neve. Boneco de neve. Caralho, só que ele tá dentro... Não, então, só que ele tá dentro daquele globo de neve. E ele vê os outros enfeites fora do globinho de neve, ele quer sair de lá de dentro e tudo mais. É, curtas que até já passavam em fitas, quem teve fita VHS da Pixar, vai lembrar de algum desses curtas antes dos filmes. É, você tava falando sobre os curtas, aí tem uma informação que é mais recente. É, a Pixar nos últimos anos, ela tinha começado a perder muita mão de obra, porque... Obviamente tem muita gente talentosa lá dentro, trabalhando nas animações, e a Pixar, ela estimula esses funcionários a criar cada vez mais. A questão é que eles tinham grandes trabalhos que não estavam sendo aproveitados por conta de todo o cronograma de lançamentos da Pixar, e ela estava vendo os seus funcionários partirem até para concorrentes, como a DreamWorks. É, uma forma de acabar com essa debandada do pessoal foi criar um canal no YouTube, que é o Pixar Spark Shorts, onde ela começa a publicar todos os curtas dos funcionários. Os curtas que são feitos dentro da própria Pixar, e eles são feitos em alta escala, são postados lá. Você pode entrar no canal do YouTube Spark Shorts e você vai ver todo o material da Pixar. E na verdade, a Pixar... Desculpa, eu tô comendo bis que o Jubileu patrocinou hoje. Pixar, ela... Ela lança os box com vários filmes e lança os box também com curtas. Com curtas, sim. E tipo, o box com curtas dele, tipo, tem uns 40 curtas no mesmo Blu-ray, assim, sabe? É muito foda. Mas assim, dá aquela impressão. Tipo, o cara chegou, então, eu tô com esse curto aqui. Não, tá. A gente vai pro canal do YouTube. Bora lá, vamos fazer. Tem também, não só filmes curtos que eles foram procurados pra fazer, mas eles também foram procurados por uma empresa japonesa, uma produtora, chamada Shogakukan, que ofereceu pra produzir uma animação totalmente computador chamada Monkey King. Mas aí eles pensaram, não, vamos fazer um negócio foda agora. Eles foram rodar e só tinham aquelas computador bosta que só sabia computar, sei lá, 2 mais 2. Eles pensaram, o nosso sonho de fazer uma animação completamente em 3D tá bem longe ainda. Mas é incrível o que eles conseguiam fazer na época com o recurso que eles têm. Porque hoje em dia, mesmo hoje em dia, aliás, pra você renderizar uma animação simplona de tudo, tipo, sem textura nem nada, tipo, já ocupa a capacidade do computador quase 100%. Imagina como era antes fazer essa porra. Se não me engano, o Toy Story 1, ele ficou meses sendo renderizado. É, puta, mas imagina se caísse a força, cara. Se você compara até, inclusive, os gráficos do Toy Story 1 com o do 4, a evolução é gigantesca. Nossa. Mas ainda assim, o Toy Story 1, ele é muito melhor do que muitos filmes que saem hoje ainda de animações. Então, os caras já estavam muito avançados lá atrás e hoje em dia já tá num nível que é difícil de alcançar. Ouviu, Rei Leão? Rei Leão demorou uns 10 anos pra ser feito, né? Segue o bom. Enfim, mas como... Com grandes empresas também tem grandes pessoas por trás. Tipo um cara aí que criou esse computadorzinho que o Rafa tá usando aqui na minha frente. This is the new iPhone. Isso, é Steve Jobs, ele tinha... Você vai entrar um pouco mais... Mas não fala marca porque não paga nós. Antes de começar a dar bosta, eles pensaram, a gente tem que juntar dinheiro pra conseguir ser independente nesse ramo tão cruel que é o cinema independente, né? Pra fazer a própria animação e conseguir desenvolvendo hardware e software. E eles resolveram ter uma empresa que vende computadores. Que eles vendem. E o carro-chefe deles era vender o Pixar mesmo, o computador Pixar. Não, então, mas não foi um investimento de 5 milhões de dólares do Steve Jobs para fazer o Pixar Imagine Computer? Não, o Steve Jobs foi depois, cara. Foi depois? É, eles tiveram treta com... Eles tiveram bastante treta com o Disney, que assim, se mostrou interessada, porém daquele jeito saudosista, sabe? Do tipo, animação é o que eu faço, o resto é bosta. Uhum. E aí, depois que eles começaram a meio que ir atrás de investidores, porque o George Lucas já não estava botando muita fé, e foi quando eles encontraram o Steve Jobs. É, o Steve Jobs naquela época ele tinha sido demitido da Apple. Ele foi mandado embora da Apple. E naquele momento ele estava tirando para alguns lados. Inclusive, ele estava na Next já. Até Steve Jobs ele tinha foi sido demitido. Ele tinha sido demitido fazia pouco tempo. E daí ele já estava investindo na Next, que criou um computador absurdamente caro, que depois ele foi virar um computador da Apple. Sim. E ele comprou a Graphic... Como que é? Graphic Group. Que, né, a Graphic Group, nesse momento, a Pixar era só um pedaço dentro da Graphic Group. Ele comprou a Graphic Group. Eu não lembro se era 5 milhões ou 7 milhões de dólares. 5 milhões. Por 5 milhões de dólares. E depois ele acabou investindo mais de, na época, né, mais de 10 milhões. Hoje é ridículo a gente falar esses valores, né? No total, ele chegou a investir 50 milhões de dólares. Ele tomou meio que conta da empresa. E hoje em dia não é nada, foi já, né? Perto do Toy Story. É, ali, né? E a primeira oferta dele tinha sido de 5 milhões. E o George Lucas pensou, 5 milhões é bosta nenhuma, não vou vender pra você, não. Só que aí, depois de muito tempo sem ninguém mostrar interesse, ele falou, ok, vai, pega aí. Exatamente. Não, e o Jobs queria que eles saíssem da parte de animação e focassem mais em sistema de computação, né? É, porque o forte deles também era o software que eles desenvolviam exatamente para renderizar e para modelar. Exato, e até porque hoje a Apple, os computadores da Apple são os melhores para trabalhar com essa parte de gráfico. Sim. E tudo mais. E, com certeza deve muito a esse período, né? Assim, hoje em dia eu já diria que não é tanto mais, a não ser que você queira gastar aí meio milhão no computador. Ainda assim é mais fluido, Mesmo os MacBooks dos 6 conto, lá a partir dos 6 conto, ainda assim é mais fluido o render do que um Windows. Mas aí teve todo esse investimento. Sim. E pensa bem, 5 milhões de dólares na época. Too much money. Exatamente. Hoje em dia que vale aí uns 300 trilhões de reais. Exato. Imagina que hoje a gente faz filmes tipo Vingadores com, sei lá, 200 milhões, sabe? Com absurdos de dinheiro e na época 5 milhões. George Lucas, ele deu uma bobeada forte ali. Mas tudo bem que ele não soube usar o que ele tinha, né? Ele nunca soube usar o que ele tinha. Só que mesmo com o Jobs, nem tudo foi flores. O computador até chegou a vender, só que depois não teve demanda e começou a... As pessoas não procuravam tanto um computador e a solução foi demitir uma galerinha para poder ter mais dinheiro para investir ali, né? Sim, só que a questão é, não teve muita demanda porque era um negócio muito focado, mas teve uma empresa que se interessou pra cacete nos computadores da Pixar, que é uma empresinha pequenininha chamada Disney. que eles se interessaram pelo computador pra poder usar e automatizar parte das suas animações e pinturas. Que e eles compraram máquinas e software da Pixar pra caralho. E o nome desse software chamava CAPS, que é Computer Animation Production System. E ele usava praticamente pra digitalizar tintas e facilitar o processo de pós-produção das animações, né? Sim, eles usaram isso no Bela e a Fera, aquelas cenas de fundo de paisagens e tudo mais. É, e vale lembrar que a partir do momento que o Jobs assumiu o controle da empresa, ele assumiu também o nome Pixar como nome principal, né? Sim. É, e aí eles se tornaram independentes da Lucasfilms. Não tinha mais nada a ver. Exato. E só que a venda desses computadores começaram a despencar. Por causa do alto custo que eram esses computadores no mercado, né? E aí, pra evitar a falência, foi quando o nosso queridíssimo Steve Jobs investiu os seus 50 milhões. Só que uma das ideias que eles tiveram também pra evitar esse negócio de falir logo por causa de venda de computador, que vender computador não leva ninguém ao sucesso, né? Eles começaram a... Ao invés de deixar o software deles exclusivo das máquinas Pixar, eles deixaram os softwares compatíveis com o Windows e o Macintosh. Uhum. E então eles começaram a vender mais os softwares do que o hardware. E eles começaram a chegar mais próximos da Disney com isso, sabe? Do tipo, então, você não quer um software da hora aí? Vamos fechar um acordo, vamos fazer uns filmes, sabe? Só uma curiosidade, a Pixar, acho que faz uns 2 anos, disponibilizou absolutamente todas as texturas que eles usam. Disponibilizou coisa pra cacete. Se vocês procurarem aí, principalmente galera que gosta de mexer com animação e tal, se vocês procurarem por esses arquivos da Pixar, vocês vão achar um monte de coisa foda. Na faixa 0800? Na faixa 0800, cara. Caralho. Não só animação, pra quem trabalha com foto, com edição de imagem, isso aí é bom pra caralho. Exato. Mas aí, vendo que os computadores não iam rolar muito bem, o Steve Jobs chegou pro como que chama mesmo? John Lasseter. Isso. E falou, véi, toma conta aí, véi. Aí foi voltando pra Apple, né? Não, então. Aí foi nessa que, pra ele conseguir alavancar a venda dos computadores, ele criou o curta que o pessoal conhece como Luxo Junior, que é da lampadona e a lampadinha. Isso, da lumináriazinha pulando em cima da bola que aparece em todos os filmes da Pixar, praticamente. E aí, em 1986, o curta da... Fala na porra do microfone! Caralho, que bosta! Todo episódio falando, tem que xingar alguém. Cara. Porra, mano. Sérgio Bond. Não, em 1986, o curta da luminária passou na SIGGRAPH e se tornou praticamente um sucesso instantâneo, né? E ele chegou aí pro Oscar, né? Né, ele foi pro Oscar de 1985? Não. 85? Não, eu falei que foi em 86, hein? Então, eles voltaram no tempo do bagulho? Nossa. Bom, seguindo em frente... eles começaram a fechar mais acordos com a Disney, do tipo, ah, então, vamos fazer uns filmes e tal. Aí a Disney virou, beleza, vamos fechar 3 filmes animados, completamente em 3D, e vamos ver o que vira dessa porra. E o primeiro deles foi Toy Story. É, o Álvaro comentou do Tin Toy, né? Uhum. E o Tin Toy foi, depois de um curta chamado O Sonho de Red, que foi em 1987... Em 1988 que foi feito o Tin Toy. Que foi logo depois, né? A criação do Toy Story. Uhum. Porque deu-se aquela ideia de, pô, vamos fazer. Eu tô com a ideia seguinte: eu quero fazer um filme que, quando a criança sai do quarto, os brinquedos criam vida. Sim. Inicialmente, a ideia junto com a Disney era deles fazerem o Tin Toy 2. Que inclusive nos esboços tem o Lotso do Toy Story 3. Sim. Ele tá lá. Sim, só sim. Que eles começaram a achar que a ideia não ia vingar e tava muito caro produzir um filme que pra eles não ia pra frente. Então, primeiro de tudo, a Disney recusou um filme de brinquedos pra depois fazer um puta filme de brinquedo. Sim, só que por que que recusou? Porque eles fizeram um Toy Story que o Woody era vilão. Poxa, e ele era um ventrilo gigante e o Buzz era um bonequinho pequenininho. É tipo, né? Aqueles ventrílocos que tem no Toy Story 3. Sim. O Woody era aquela porra, tá ligado? Aquele negócio que dava medo. No 3 ou no 4? No 4, no 4, né? Os vilões, né? Os seguranças da bouncers da. A Gabi. Então, e como era um filme muito bizarro, eles falaram, mano, a gente não pode fazer essa porra. Só que eles já tinham eles já tinham feito um storyboard, não animado assim, mas passando cenas, já chamando o Tim Allen, E como que é o dublador do Buzz? Tom Hanks. O Tim Allen é o do Buzz e o Tom Hanks é o do Já chamando do os dois pra fazer as vozes nesse Raph animado, sim, cara. Sim. E daí foi recusado. Se baseando ali, né? Eles tiveram que chamar os caras de novo pra redublar mais um filme inteiro de Toy Story. Tanto é que tem uma cena inteira já renderizada da imagem do Woody com aquela bocona de... Sim, e os caras, trilho, só que, né, os caras tinham feito o filme inteiro assim já, pra apresentar. É, aí que fudeu, né? E aí o mais legal disso tudo é que quando eles terminaram um filme, o Steve Jobs pensou, putz, eu acho que essa porra não vai virar não, eu vou vender essa merda, hein? Aí depois de um tempo, beleza, vamos passar lá pra Disney, vamos ver se eles aceitam e beleza. E como eles aceitaram distribuir Toy Story no Natal de 95, o Steve Jobs falou, ok, eu não vou vender não. Sim, ele acabou fazendo uma parceria com a Disney, que ele acabou tendo parte da Disney, né? Tanto que o Steve Jobs foi o cara que teve uma parte da Disney maior do que os próprios herdeiros. Não, na verdade, da Disney. O problema é que eles tretaram pra caralho e não tava tendo acordo nenhum, porque assim, o Toy Story foi um sucesso do cacete, a Disney, como toda empresa boa capitalista, ela vai querer foder quem, sim, produziu pra ter os royalties daquela porra. E a Pixar queria fazer o Toy Story 2, só que eles não tinham os direitos sobre os personagens, não tinham direito sobre a história e não tinham direito sobre a sequência. Então como que eles vão fazer um negócio novo? Não tinha como. E eles estavam muito em desvantagem no acordo, porque eles basicamente recebiam pouca coisa, assim, 50-50 só de um lucro bruto, e todas as taxas de distribuição e o caralho a 4 ia pra Disney. Sim. Então ficou o Steve Jobs e o Michael Eisner, que era na época o CEO da Disney, eles estavam num ranca-rabo do caralho, um tempão. Sim. Até que o Eisner saiu da Disney e eles conseguiram fechar um acordo. Só que antes de sair da Disney, ele chegou a conversar com todo mundo lá e montar um departamento de animação interna, que era a Disney Animation. Sim. Mas é incrível como o Steve Jobs comprou uma empresa por 5 milhões e morreu sendo o maior acionista da Disney. Ele, sim, era o maior acionista porque até o Eisner, que saiu antes, a parte dele era bem menor. E o acordo, na verdade, não foi bem um acordo. O Steve Jobs vendeu a parte dele pra Disney por 7,4 bilhões de dólares. Tomou no cu, Jorge Lucas. Ele era praticamente o diretor executivo da bagaça. E o Toy Story teve um orçamento que hoje qualquer um daria risada. 30 milhões. Não, 30 milhões é um filme indie, velho. Bífio pra hoje, e que na época foi considerado um orçamento alto e que depois fez um lucro astronômico também. Sim. E os outros, só pra acentuar aqui, no começo do acordo deles, logo no início, foram três filmes que estavam certos, que eram o Toy Story, e já estavam começando a produzir, quando saiu o Toy Story, já estavam na produção de Os Incríveis e Carros. E, sim, eles estavam querendo negociar, conseguir mais direitos em cima desses dois filmes. E foi aí que começou as tretas. Cara, é legal que Os Incríveis, ele teve uma ideia, tipo, pô, eu quero fazer um filme de super-herói, só que um filme de uma família. É um Quarteto Fantástico, Quarteto que Fantástico, deu certo, né, pra caralho. Lembra muito Quarteto Fantástico. E tem muita história do... Se você for perceber, ele encaixa às vezes o Watchmen, em alguns momentos, que, sim, é proibir os heróis de serem heróis. E até o Guerra Civil da Marvel também. Tratado de Sokovia e tudo mais. Sim. Eu queria deixar registrado aqui que eu prefiro o Senhor Incrível com o uniforme azul. Aquele uniforme vermelho dele não me desce, mas o azul é maravilhoso. É porque eu não gosto de comunista. Você não gosta de gordo, porque ele usava o azul quando ele era magro. Gordo comunista, então! O Senhor Incrível de azul é muito cuzão, cara. Aí tem mais um detalhe também, que é o dedinho, entre aspas, gigantescas, podre do Steve Jobs, que uma das coisas que eles estavam tretando com a Disney era o calendário de lançamentos da Pixar. Porque os filmes lançavam, tipo, numa data aleatória do caralho, assim. Uhum. Então, os rendimentos não eram tão altos, apesar de tudo. E aí, ele bateu o pé que os filmes lançassem, principalmente na época das férias de verão, e os DVDs, lançamento em home video, no Natal, pra conseguir obter o máximo de lucro possível. Falando em home video, o Toy Story 2 ia sair direto pra home video. Sim. E eu acho que devia, porque aquela Jessie é um boneco puta que é uma bosta, aquela Jessie. De por verdade, que, cara? Eu odeio a Jessica. Eu tenho um por que, cara? Nossa, que. Mano, a história dela dá uma tristeza do caralho. Que ela praticamente é todo mundo legal. Diz na teoria. Não, cara, que é a mãe do Andy. Sabe quem que me dá ódio? Me dá ódio do Álvaro, porque a a linha dele é tipo uma pessoa morta, é um traço reto, e aí começa a explodir pra caralho essa bosta. É praticamente não, minha personalidade, cara. Na boa, na boa, aquela música é chata pra cacete. A Jess é uma personagem que só tá lá pra incomodar. Então, eu... Você sabe que eu vou jogar sua voz lá embaixo pra eu continuar falando. Você sabe que eu vou mutar o seu microfone agora se eu não calar a boca. Cara, o Toy Story 2 é legal, ele só é injustiçado. Não, tipo assim, o Pete fedido, o Bala no Alvo, beleza. Não precisava da Jessica. Poxa, não, precisava. O que não precisava é deixá-la com o Buzz. Mano, precisava. Pra caralho. Porque o Buzz precisa de uma parceira, o Woody, que é um pau no cu, filha da puta, que não precisava de ninguém do lado dele. Preferia... Não, mas isso a gente vai falar depois, prossiga. Mas enfim, eles tiveram que refazer o Toy Story 2 inteiro em menos de um ano pra lançar no cinema, cara. E eles conseguiram. Pra lançar em 99, se não me engano, foi lançado o Toy Story 2. Falando em fazer de novo, não sei se vocês sabem, mas teve uma treta fodida com o Toy Story 1, né? Que igual eu falei, eles demoraram meses pra renderizar o bagulho. E como o Rafael disse, falou: ah, imagina se cair a luz, né? Não. Pois é, caiu. Eles caiu. Perderam tudo e tiveram que refazer o filme. Cara, eles devem morar lá no meu bairro. Não, mas ó, só uma observação sobre o Toy Story 2, não é pra falar da Jessie, não. É que o Toy Story 2 também ia ser um filme bizarríssimo. É, ia ser horrível. Eles tiveram que mudar o roteiro também. Mesmo sem a Jessie. Mesmo sem a Jessie. A Jess tornou um filme horrível, obviamente. Não, que não. Mas... O Toy Story 2 é lindo, cara. Pete fedido vai tomar no seu cu. Mas a Jessie eu amo. Olha lá, ó, não fala agora na porra do microfone. Ok. Não, vai. O que mais? Acho que da história... A gente pode começar a falar dos filmes agora, porque aí... É, porque da história... Não, na história ainda tem coisa pra falar. Então fala aí, Pedro. Por exemplo, uma das coisas que eles não queriam era mesclar a Pixar com a Disney Animation Studios. Porque imagina se vai e perde todas as características do estúdio e tal, e perde nome, o cacete A4, vira tudo Disney. É porque... Então uma parte do acordo foi, a Pixar vai ser independente mesmo estando dentro da Disney. Até então, a Disney só fazia animação 2D. É, mas se você olha hoje em dia o segmento que a Disney entrou, você pega Zootopia ou o próprio Enrolado, você pode acabar confundindo com Pixar, porque sim, agora ela tá investindo muito sim, no 3D. Não, mas Frozen. Não, Aviões, caralho. Não, mas ó, Aviões é da Disney Animation. Eu vou te falar um negócio. Eu sinto uma diferença muito grande entre Zootopia, essas coisas, sim, e os filmes da Pixar. E eu acho que é proposital. Eu acho que é uma coisa de tato. Os filmes da Pixar, eles costumam pegar no emocional muito forte. Ah, sim. Saca? E os filmes da Disney... Mais infantil. Por mais que tenha alguma coisa... Não, pode ter alguma coisa de crítica, alguma coisa. Ah, Zootopia mesmo tem. Zootopia é pegou muito no meu psicológico, porque eu acabei vendo o meu lado furry nele. Mas que nem o lado mais sentimental da Pixar vem até do próprio John Lasseter, que antes dele ser um animador em si, ele trabalhou na Disney, só que ele era um animador... Naquele brinquedo Jungle Cruise, alguma coisa assim, que eles vão dentro do lago e ele vai meio que animando a galera, falando, ah, o bicho lá, não sei o que, vai morder os filhos. Quando ele entrou pra Disney, um dos cargos que ele colocou foi como um dos planejadores das atrações do parque. Você tá falando que ele era animador do tipo Liminha no Silvio Santos? Que ele animava? Ele era começou dentro do barco. Mas de onde que isso tira o lado emocional? Mas foi aí que ele começou a ver tipo o lado mais família, tipo, ele podia fazer pra interagir com as famílias, tipo, não só com as crianças, mas mexer com os adultos também, entendeu? Capite. Bom, aí depois de um tempo, o Jim Morris, que foi o produtor do Wall-E, ele acabou se tornando gerente da Pixar. E em 2014 ele foi promovido para presidente da empresa. Olha só. E em 21 de novembro de 2017, o Lasseter se afastou da empresa depois de umas pequenas denúncias de assédio sexual por parte dos funcionários dele. Apertava uns bundinhos aí e acabou sendo mandado embora. Apertou a bunda da senhora incrível, e né? Ele mostrava os Toy Stories sim, pra galera. O depoimento dele era a bunda, era muito incrível. Também. Então, brinca eles estavam todos com shorts da Anitta. Cachau. Exatamente. E no ano seguinte ele foi mandado embora. Mas ele acabou entrando pra aquela Skydance, né? Que seria da Warner, só que tipo, ele ainda tá meio que entrando e não entrando na Skydance, que ele tá tentando se resolver esse lado dele. Esse BOzinho dele. Skydance pra ele é uma boate. BOzinho dele, né? Skydance Media é a galera de animação da Warner. Em outubro de 2018, o Catmull anunciou sua aposentadoria. Significa... Que ele saiu. Aposentou. Que ele saiu. Um dos fundadores entregou seu cargo e assim termina a parte que eu fiz a pesquisa. Sim, e parte do roteiro do Toy Story 4 é totalmente do John Lasseter. Que, sobre as viagens dele que ele fazia com a família, tanto é que o Carros foi inspirado nessas viagens que ele fazia. Mantinha em Carros! Porque não precisava do Toy Story 4. É. Cara, eu achava que não precisava do Toy Story 4, mas depois que eu vi o Toy Story 4, eu acho que eu não conseguiria viver sem o Toy Story 4. Ele é não, muito engraçado, o seu problema do Toy Story 4 é porque você foi ver com o Alvin, mas vamos falar do filme na ordem. Ah, então cara, vamos lá. 22 de novembro de 95 saiu o Toy Story primeiro. Quem viu no cinema? Eu vi. Eu vi em fita de vídeo. Eu acho que eu vi, porque eu devo ter ido ver com eu você. Eu estourei o meu queixo, fui parar no hospital com um pano na minha boca. Eu achei que você ia falar que você estourou seu brincando cu. De Buzz Lightyear do Comando Estelar. Qual foi o ano de lançamento do Toy Story? 95, você não tinha nem nascido. Eu não tinha nem nascido. Eu já tinha nascido, sou de 94, cara. Nossa, que foda, hein? Você deve ter entendido tudo. Caralho. Em 25 de novembro de 98, 3 anos depois, veio A Vida de Inseto. Mano, cara, Vida de Insetos. Eu gosto muito, eu é legal. Eu fui ver no cinema, só que eu era muito pequenininho, eu comecei a chorar e eu saí do filme, tipo, eu não vi nem o velhinho jogando xadrez. Cara, o Vida de Inseto que era é ótimo. Que eu cara, isso é um comentário bom, né? Que ele apesar dos comentários lá, ele falou de um negócio que a gente acabou não comentando, os curtas da Pixar. Apesar dele sair atropelando todo mundo. Sim, mas... Não, os curtas da Pixar, a primeira vez que eu vi aquele negócio do velhinho jogando xadrez, eu queria ver de novo, cara. É o máximo. Porque mesmo os curtas deles, eles conseguiam contar uma história, e mais ainda nos atuais... Ô, João, para de mexer no papelzinho. E mais ainda nos atuais, que te cativa pra caralho. Mas hoje em dia ainda tem? Não hoje tem mais. Ainda tem. Eu não lembro do Toy Story 4. Tem aquele baú. Ó, no Divertidamente, quando eu fui assistir, se eu não me engano, foi o Lava. O último que fez sucesso foi o Bal, que ele falou. O Bal, que é muito bom, que é do bolinho de feijão, de arroz. E no Spark Shorts tem ainda no YouTube, e ainda tem essa pegada de crítica, tem algum sobre machismo, sobre aceitação de quem você é, bem bacana. Mas mesmo antes dos filmes da Pixar, ainda existem esses curtinhos. É, o Luxo Jr. tinha no Toy Story 2, o do Knock Knock lá, que é do Olaf, que eu falei que é o boneco de neve. Tem no começo do Nemo. O Toy Story 4 não é aquele do gatinho e do cachorro, que é um cachorro que é meio maltratado pelo dono, e o gatinho tá tentando entrar no lixão e acabam se encontrando. Não, isso eu não lembro, cara. Pior que isso eu não lembro. Eu lembro do o Baal, se não me engano, foi no Viva a Vida Uma Festa, não foi? É, mas eu acho que pode ser que seja esse o Toy Story 4. Pessoas que estão ouvindo, assistir um filme com o Álvaro é a mesma coisa que gravar um podcast com ele, não para de falar. Ó, sim, gente, mas eu vou fazer o que? Já tinha visto o filme. Antes da gente seguir pros filmes de novo, vamos dar um intervalinho, porque a gente fez um bloco grande agora. As pessoas têm que digerir um pouco. Então vamos subir mais uma musiquinha da Pixar aí pra pessoa ficar feliz e tal, e a gente já volta. Então, o Vida de Inseto meio que deu uma queda, porque a DreamWorks, na época, lançou o Formiguinha junto. O Formiguinha. Que déjà vu, velho. Déjà vu, caramba, déjà vu. Parece que eu vi o Jim Carrey falando isso, mano. Mentira, isso o Jubileu falou aqui no intervalo. Mas assim, o Formiguinhas, ele é um filme medíocre. Cara, na verdade, assim, os dois filmes são bacanas. O que deu uma prejudicada na Pixar é que o Vida de Inseto, apesar de ter começado a ser desenvolvido antes, ele teve a sua data de lançamento alterada. A DreamWorks, que começou a entrar no mercado e com forte concorrência, né? Dá pra dizer que a Pixar tinha dado uma certa relaxada. A DreamWorks entrou forte no mercado e começou a... Opa, a gente precisa se mexer, não tá mais tão confortável assim. E Vida de Inseto foi adiado, o que gerou na época o pessoal começou a questionar, será que a Pixar começou a copiar os outros? Só que na verdade foi uma pura coincidência, até onde a gente sabe, de eles terem lançado Formiguinhas ao mesmo tempo que Vida de Inseto. Sabe qual que é o grande problema de Formiguinhas? É a falta de carisma, cara. Porque o filme é todo marrom e vermelho. As formigas não são interessantes de ver, as formigas parecem o Léo Stronda, o Bambam. Elas são todas... Agora, o Vida de Inseto traz um negócio bonito pra caralho. Primeiro, aquele negócio da união. A união faz a força total. Aquela formiga velha é feia pra caralho. É praticamente as pessoas. 7 homens e um destino. Finge que você é quem você não é. 7 samurais, a história, que é usando uma galera de fora... pra salvar eles de um inimigo meio que incomum. É, Kurosawa que a União puro, a... cara. É, não, mas você falou, finja que é quem você não é, mas depois mostra que não é legal você fazer isso, tá ligado? Tem várias lições. Os personagens do circo são sensacionais. Todo mundo confundindo a Joaninha com mulher. Com a fêmea. Com a fêmea. É muito do caralho. Não, até hoje, quando eu vejo certas pessoas por aí, eu vi e falo, eu sou uma linda borboleta. Eu ia falar agora, até hoje o pessoal fala que eu sou você é uma linda borboleta. E o teatrinho mesmo, lá, como é que é? O teatrinho do Colégio João Formiga é maravilhoso. É, João Formiga. É foda pra caralho. É tradicional isso aí em qualquer vídeo que você vê na internet. Os caras colocam isso aí e já até enche o saco. O bicho pau no pós-crédito. Nossa. Na hora que eles estão voando, de repente ele fica preso. Não, eu fiquei aqui pra trás. Não, mas cadê você? Tá ligado? E mostra um monte de galho assim, meio nada a ver, sumiu, tá ligado? Cara, é muito foda, cara. Eu gosto dos dois irmãos lá, o Na Rua! Que eles ficam, os mexicanos lá. Nossa, eu detesto eles, velho. Nossa. Oh, e o. Eu acho da hora que a cidade, quando o Flick vai atrás deles, ele passa pela Broadway praticamente, que tem até uma etiquetinha do Rei Leão ali, como sim, se fosse o filme, a peça do Rei Leão sendo exibida. Os easter eggs são os melhores, né? É cheio de coisa. E também o legal é a construção do mundo nesse filme. Porque você vê nessa Broadway, é tipo caixa do Shining Box, umas coisas assim. Sim. E o bagulho do no bar lá, fazendo os pedidos, chegando os pratos. Nossa, o que, que é isso aqui? É bosta? Aí ele come. É, tá bom pra caralho. Não, afinal, são insetos. Não, é cocô? Dele. É. É cocô. E daí ele dá uma ombrada, tipo, ok, tá ligado? E o próximo? Vai ficar falando de vida de inseto, cara? Não é um podcast de vida de inseto, nem do Jim Carrey hoje. Mas existe o circo de pulgas, que é o dono do circo era uma pulga. Meio que referência ao circo de pulgas. Porque é o circo da pulga. Uhum. Você não tinha pegado isso na época. É que eu falei, ele era criança, mano. O cara, ele era criança. Ele era criança. 24 de novembro de 99, Toy Story 2. Nossa, eu amo a Jessie é uma boneca. É uma. Caralho, de onde você tirou isso, mano? A Jessie é ótima. Não, é horrível, cara. É horrível. Não, eu gosto dela demais. Que enche o saco. O que é chato. Vendo os dedinhos do cara. O que é chato na Jessie, ela tá sempre feliz, sabe? Ela tá sempre muito contente, até quando as coisas estão uma bosta. Pessoas felizes são insuportável do seu lado, né? Eu acho o Toy Story 2 o filme mais fraco que tem no Toy Story. Porém, tem uma das cenas mais bonitas de animação da vida. Que é quando tá... A história da Jessie é muito não, linda. Não, foda-se a Jessie. Que é quando tá restaurando o Woody. Ah, sim, é que é o velho do xadrez, né? Que cena bonita aquilo, cara. Aquilo é muito louco. Você assiste... Costuradinho. Mano, na hora que ele vai pintar a bota, toque, assim, a textura da tinta. Tipo, você vê a linha costurando. E, tipo, é um filme antigo, mas já... Antigo assim, né? Não é antigo. Mas é um filme velho já. A animação avançou muito. Mas a delicadeza de detalhe que tinha nessa cena é de cair o cu da bunda, cara. É bem feito pra caralho mesmo. Eu lembro até hoje, eu ficava, como que eles fizeram esse pincel passando e deixando tinta tão bonito, sabe? Na hora que passa o cotonete no olho do Woody com aquele vernizinho. Sim, muito doido. Puta, cara. E às vezes eu pego pra ver esse filme só pra ver aquela cena. Passou aquela cena, eu não preciso mais ver, porque eu já me satisfiz com essa cena. Mas aí você perde toda a parte da Jessie. Mano, tem uma cena da Jessie que me fez praticamente procurar no dicionário o que era que ela falava. Que ela vira pro Woody, se a carapuça serve, quando eles estão brigando perto do Pete Fedido, que foi ele que ligou a televisão e fez os caras acordar lá e o Woody tava tentando fugir. E aí eu fui atrás, que porra que é carapuça? Eu sei que é o Saci que usa essa merda. Caralho, mano, como assim, velho? Nossa, eu pensei, aí... ela falou tipo fractais, né, do Frozen. Não, ela falou carapuça. É igual a Elsa, né? Mas pra você ver, a Jessie me ajudou até a querer aprender mais sobre isso. Nessa cena, tem o clássico gordão nerd com o dedo é o sujo nobre. De Cheetos, sim, né, cara? É o Easy Nobre. No olhar do Nando Moura, né? É o homem dedão de maionese. Não, né? pior é que é igualzinho o Easy Nobre, cara. Vai tomar no cu. Próximo. 2 de novembro de 2001, Monstros S.A. Nossa. Esse eu não vi no cinema. Bom, eu vou pra te falar que eu gosto, mas não é um filme que eu vejo repetidas vezes e acho do caralho. Eu acho que eu vi duas vezes esse filme, uma vez, as duas vezes na televisão, nem cheguei nem a alugar pra assistir na época. Nossa, eu assisti pra caralho o Monstro desse ano. Porque assim, no começo, quando a Pixar fazia humanos, esses humanos eram meio esquisitos, né? É, aqueles dentes estranhos e tal. E a Boo não é uma criança fofinha. ela é esquisita pra caramba. Caramba, mas não, se você compara a animação da Boo com a animação do Andy no Toy Story 1, o Andy no Toy Story 1 ele era completamente genérico, era praticamente um mocap de um manequim ali com um cabelo qualquer. O Sid todo também. Mundo no Toy Story era igualzinho. Os movimentos não eram fluidos, né, cara? Era tanto muito é que estranho. O boneco no começo do Monstros S.A. é praticamente o Andy deitado na cama lá e o monstro indo assustar ele. Do ali, jeitinho né? que ele se mexia, né? É muito esquisito. Mas o Monstros S.A. é um filme muito show de bola. Ah, eu acho da hora pra caralho. A Boo eles fizeram mais parecendo uma criança de verdade. Criança de verdade nem sempre é bonita. Às vezes é horrorosa igual a Boo. Exatamente. As pessoas que gostam da Boo estão xingando pra caralho. É muito bonitinha. Sim. É, eu gosto da Boo. E uma coisa que eu acho muito legal é a tosse. Peraí. E quando você entra na Netflix e vai assistir Monstros S.A., a janelinha do trailer tá na frente da cara do Mike Wazowski. Sempre tem coisa na frente da cara dele. Isso é muito do cara. Essa eu não sabia, essa eu vou ter que uma curiosidade da hora do Mike Wazowski, quando ele pega a revista no final do filme que fala eu tô na capa da revista. Atrás tem um computador que é o Macintosh e tá escrito embaixo, assuste diferente, que... Se eu não me engano, o slogan é faça diferente, alguma coisa pense assim, diferente, né? Pense diferente. Isso. E já era um meio que uma referência aí, pô, aí do querido Steve Jobs. Sim. Próximo. Em 30 de maio de 2003, Procurando Nemo. Puta mano. Que... Agora estamos falando de um filme bom, cara. Procurando Nemo. Um filme que começa triste pra caralho. E acaba triste também. E acaba, por quê? Não lembro. Continue a nadar. Não, mentira, não acaba triste não. Não acaba triste não, ele vai ter a continuação na Dory. Não acaba triste não. Então, a Dory é um personagem muito foda. O Sim. pai do Nemo é chato pra caralho. O pai do Nemo eu detesto e o Nemo também, inclusive, Marlin. Eu não gosto dele. É que, assim, o pai do Nemo, ele age como um pai mesmo, né? É, o Nemo recebe todas as instruções do mundo pra não fazer merda, mas ele Sim. fala, eu não tô bem, mas eu preciso fazer. Os personagens que rodeiam o Nemo são legais pra caralho. São Exatamente. Super legais. A graça do filme não é nem o personagem principal, é o resto. Exato, até porque turma, ele tá sumido, se for, a turma for, do né? aquário do dentista é maravilhosa. Sim. Mano, até aquele cardume de peixe falando com mímica com eles é da hora pra caralho. Do consultório do dentista, aquele peixe chapado, é da hora pra caralho. E tem... As garças Cês viram? Não, as... Tubarões, cara, Cês tubarões. Viram? Tubarões Qual vegetarianos. Qual que é a música que os peixes cantam no ritual? Isso é muito foda, cara. Que é o anel de fogo! Exatamente. Eles e depois eles encaixam o peixe lá dentro, né, e disparam o peixe. Isso Sim. é muito foda, cara. É um ritualzão, né? Mas aquele começo com a moreia, né? Destruindo tudo, comendo tudo, só sobra um ovo assim, rachado no meio. O Marlin pega e fala: puta que pariu, eu vou cuidar de você igual se você fosse, sei lá, meu filho. Um celular da Apple, sabe? Porque eu gastei 15 pau nesse celular, então tenho que cuidar pra caralho. Aquele cara. Ovinho rachado é referência à maçã mordida, cara. Não é brincadeira, não. Nossa, essa foi horrível. Nossa, foi uma bosta, mas mesmo. É um filme bom, que me animou. Depois o Monstro da Sierra aqui pra mim foi. Procurando Nemo foi legal de ver, cara. Só que é um filme errado também, porque o peixe palhaço macho, quando a fêmea morre, ele se transforma em fêmea. Então seria a mãe do Nemo procurando ele. Exato. Sério? Sim. É, o Marlin procurando pra... Mas comeram ela, como é que ela ia procurar ele? Não. Porque não, o pai cara. Ia virar mãe. Era pro Marlin ter virado um trans e... Exatamente. Mas virar ele tem jeito, não tem? Nossa senhora, Nossa, não próximo filme. Tem jeito, não, tá bom. Caralho, velho. 5 de novembro de 2004, Os Incríveis. Ah, esse filme é incrível. Eu vi no cinema. Não é um filme que eu tenho um apego muito grande, cara. Eu tenho mais apego nele do que Monstros S.A. Cara, eu acho Incríveis muito bom, porque eu gosto muito da temática super-herói. É um filme que eu assisti várias vezes. É legal essa temática família heróica. Cara, sei lá, tudo... Os Incríveis é um filme da Pixar que eu gostaria muito de ver o universo expandido dele. Eu já tive contato com o jogo... Que também tem uma meio que uma sequência, mostra um pouco mais do passado deles também. Ah, o jogo eles lançaram pra ser uma sequência direta do filme, não foi? Sim, que é só o Senhor Incrível e o Gelado, né? Isso, mas assim, eu queria conhecer mais sobre esse universo dos Incríveis. Eu acho que eles deixam muita coisa ali. Tem muito herói que você quer conhecer. O passado do Senhor Incrível é demais. Eu queria muito conhecer mais a respeito disso, como se fosse um universo expandido mesmo. De eles repente, quadrinhos. Eles têm um quadrinho, cara. E eles, no quadrinho, é que eles meio que virou Legend, que nem do Star Wars, que tem quadrinhos e livros que não é fazem mais canônico. Parte. Sim. E nesse livro, tanto é que até o Imaginago, pra quem conhece o Imaginago do YouTube, ele usa bastante... Droga. Porque ele fala, tem umas coisas que ele fala muito hoje ele fala muita merda, mas quando ele começou, ele falava umas coisas da hora. E nesse ele apresentou esses quadrinhos. E os incríveis é como se fossem experiências de espiões pra terem superpoderes. Tanto é que se for ver os vilões dos incríveis, nenhum deles tem superpoder. O Bon Voyage não tinha superpoder, o Escavador não tinha superpoder, o Síndrome... Até a moça do Incríveis 2, todos eles, o poder deles... É tecnologia. Tecnologia, né? E inteligência, cara. Não, mas em geral, se você for ver, é um clichê grande os vilões serem... Né, sim, mas pô, é uma família disfuncional, são heróis ali aposentados. É o homem forte que ele é gordo, a mulher elástica que já não quer mais nada com isso. Sim, e mas ela tem que se esticar pra cuidar da família. O fortão, né? Uma coisa que eu acho legal é assim, ver... super-heróis, como você falou, aposentados, sim, que tem que esconder da sociedade que eles são super poderosos, e como eles agem no dia a dia. O Flash colocando taxinha na cadeira do diretor, e o diretor, olha lá, mostrando na tela pra mãe. Coincidência? Tá, eu acho que não. Guilherme Briggs imitando o português exatamente. É foda. E cara, a Violeta, por exemplo, que ela tem uma personalidade mais introvertida e ela não consegue se relacionar bem com as pessoas, puto, o poder dela é ficar invisível, né? E criar campos de força. Isso agora, combina demais. Agora, o Flash, ele é agitado porque ele é rápido? Ou ele é rápido porque ele é agitado? Ah, com certeza ele é agitado porque ele é rápido. Eu também acho. Só que eu acho que personagem invisível, o melhor de todos, é o do Kel naquele filme que ele tem que ficar de costas e pelado pra todo mundo pra ele ficar invisível. Kel? Quem? Não lembro do... Era um filme que passava na Sessão da Tarde. O do Burger lá? Kenny Kel? Não lembro. É o Kel que fazia o personagem que era o homem que ficava invisível, mas pra isso todo mundo tinha que ficar de costas e ele tinha que ficar pelado. Ah, eu sei qual é. Não lembro. Caramba. Esse é o melhor jeito de ficar invisível. Não tem outro. Próximo. 9 de junho de 2006 é um filme que eu já não tenho apego quase nenhum, que é Carros. Cara, mano, Carros 1 é muito bom. Carros 1 eu não quero manifestar, não. A primeira vez que eu assisti esse filme foi a primeira vez que lançaram um cinema XD, só que não tinha o 3D na época, era só a sala com o surround fodão. E eu fui assistir essa porra, e o começo do filme é aquela corrida, e o som era tão alto, parecia que eu tava dentro do cockpit. É, do negócio da NASCAR lá, assistindo os caras correr. Sim. E arrepiou todo, tipo, 2006, eu devia ter aqui, uns 12 anos. Nossa, eu fiquei louco com esse filme. E as piadas do Tomate eu acho muito foda, cara. Meu nome é Mate. É que nem Tomate, só que sem o Tô. Esse filme tem muita piada do duplo sentido. E o Mate é o meu personagem favorito. Dentro da Pixar, assim, ele é um dos meus personagens favoritos. Eu tinha até action figure do Mate. É muito legal. Tem aquela piada clássica, clichêzaça, do trocar o óleo. Sim. Tem muita piadinha. Ele ganhou 3 Copa Pistão. Ele lavou o quê com sabão? É, eu acho da hora. Cara, Pixar. Eu assisti uma vez só esse filme. Eu não fui tanto com a cara dele. Porque eu acho que eu não consigo me apegar a filmes em que o personagem é um carro. Exato. Porra. Por isso que eu não gosto de Transformers. Uma coisa é você mexer com brinquedos. Todo mundo brincou quando era criança, independente de com o quê. Você pode ter brincado com a pedra, mas você brincou, tá ligado? O Monstros S.A. Todo mundo, quando era criança, tinha essa parada de ter medo de monstro, né? Toda essa parada. Então são coisas que te prendem por uma memória afetiva, saca? Agora, Carros... A gente é adulto, a gente tem carro, tem que pagar combustível, só te traz merda. E o carro, ele meio que limita o personagem, né? Você tomou uma multa? Tomei, eu passei 3 km por hora acima do limite. Tchau! Puta que... Ratatouille, 29 de junho de 2007. Eu sei que tem uma piada de, entre aspas, duplo sentido nesse filme, que eu não assisti ainda. Mas eu sei que tem uma hora que ele chega pra moça lá e fala que eu tenho um pequeno problema, dá uma manjada na rola dele. Sim, sim. Ele olha, ele aponta pra baixo e ele é pequenininho. Não, assim, ele faz pequenininho com a mão. E ela vai dar uma zoiada no saco dele. Sim. Ah, Pixar. Esse filme, ele passa aquele negócio de tipo... Não importa quem você é, se você quer fazer um negócio, você vai fazer, tá ligado? Mesmo que seja um rato na cozinha. Não é vigilância sanitária. Mas esse filme é um que me impressionou também com as texturas e tudo mais. Eu não vi. Eu vi uma vez e acho muito bonita o jeito que eles constroem as cenas. Assim, é uma pegada meio... parece ter um tom diferente, né, em todas as cenas, sabe? E é bem legal, assim. Não é, acho que não é, não chega a ser um dos melhores, um dos filmes mais detalhados, assim, em animação. Não, mas é comparado com os passados. A coloração, a imagem é bem bacana. Comparado com os passados, ele é bem bonito. Ele, aquela cena, aquela primeira cena que ele vai ensinar pra um amigo dele a mistura de sabores. Sim. E o amigo dele coloca tudo na boca. Ele, não, não coloca tudo na boca. Daí é irmão ele dele. E dá uma mordida. E daí fica tudo preto. E o Remy falando, não, tem toque de tal coisa. Vai aparecendo umas cores assim, tá ligado? Vai mostrando as sensações. Putz, isso é muito legal, cara. E o da hora da cena final do filme, que é o crítico, lembrando da mãe dele, da cozinha da mãe dele, fazendo o prato de comida, que é o Ratatouille, né? Aquela cozinha é exatamente a mesma cozinha do começo do filme. A mãe dele é a veinha que o moleque aprendeu a cozinhar além do livro do Gusteau. Mas isso aí é teoria? Não, então. Confirmada. Ah, tá. Da Pixar. Que o Gusteau é irmão do Ego. Do Ego. E a mãe tava lendo o livro de receitas que é praticamente dela, que o filho aprendeu a cozinhar com ela. O filho da puta, na verdade. Matou o irmão, se for assim. É, se for ver, ele fez isso. Por causa que foi culpa dele, que ele infartou depois que perdeu as estrelas lá, né? Mas é muito do caralho esse filme. Pelo menos eu acho. Esse foi o primeiro filme da Pixar que eu não assisti. E daí pra frente vão ter vários ainda. Que depois vem um que eu adoro pra caralho. 27 de junho de 2008 veio o Wall-E. Ah, o Ali é da hora. Muito cara. Bom. É muito fodido esse filme. E muito fofo. Eu me arrependo muito de ter dado um action figure que eu tinha do Ali pro Maís, minha. Cara, puta merda. Eu fiz isso com o meu Woody de infância, cara. Não, é que não era ex na época, né, cara? Mas o Ali é a delicadeza. O Ali é o Windows e a Eva é o Mac, né, cara? Sim. Só que aí você vê quem que toca o mundo inteiro nessa porra. É o Windows, o Mac tava lá só cuidando de gordo. Só fumando maconha, e né? Suave na nave, né? Ela foi atrás... Literalmente! Nossa! Ah, não, mano. Que bosta. Não, mas é bonito, cara. Esse sim é detalhado pra ele caralho. Ele tem uma baratinha de estimação. Exato. O Suede adora o Ali. E ele fica assustado toda hora, ver se ele não matou a barata. Sim, né? Cara, é um filme muito fofo. As cenas dele trocando as peças dele, cara, é muito legal. E ele meio que... traz pra ele a mesma personalidade dos humanos que foram embora, que ele é acumulador, né, mano? E a Terra tá totalmente cheia de lixo e ele que é o único que sobrou pra resolver essa merda inteira. Ele vai pegando todas as coisas, a dancinha dele. Ele é algo que a gente não faria, porque o Ali sozinho na Terra, ele apesar de ser um acumulador, ele vai e trabalha pra limpar o bagulho. A gente, se tivesse sozinho na Terra, a gente ficaria sentado numa poltrona batendo punheta. Exatamente. Não sei se batendo punheta, mas exatamente. Não, mas é bonito, cara. É um filme que não tem quase palavra nenhuma e o que tem também não faz diferença. É, a pior parte do filme são os humanos quando aparecem. Que aí, pra mim, começa a cagar um pouco o filme porque os humanos sempre cagam tudo que mas passa. Mas talvez seja intencional. Sim, com certeza. É intencional isso daí. Pra mostrar que o mundo vai voltar a ser aquela bosta depois que eles voltaram. Aquele bando de banha eles gigante. Eles conseguem plantar a florzinha, né? A radiografia dos caras. Que os ossos são afastados um do outro, tá ligado? E o resto do espaço é preenchido com banha, saca? É muito foda, cara. É a vida real de muita gente hoje em dia. Sim. Eu acho da hora o HAL 9000, que é referenciado no filme, que seria o de 2001, Odisseia no Espaço, que é o computador da nave deles, né? Sim. Que quando o capitão quer voltar pra Terra, ele quer impedir o cara de voltar pra Terra, né? É. O computador da nave. É, a diretriz dele era ficar no espaço e não voltar mais pra Terra. Eu acho da hora pra e caralho. Nesse filme é aquele robozinho escrotinho, né? É como se fosse um manche, né? É, aquele manche. O manche com o olho vermelho lá. Não, é que tem um robozinho escroto pra caralho que tenta impedir o limpador, o Ali. Né? Ah, sim. É o limpador. É o limpadorzinho. Mas depois o limpador vira amigo do Ali. Uhum. Sim. Tanto que ele limpa o Ali. É. Mas enfim, antes de falar esse próximo filme, sobe a música dele. De 9 de maio de 2009, Up! Nossa, Up, cara. Eu não consegui ver esse filme inteiro, eu parei em 20 minutos e não voltei mais, fiquei traumatizado. Você parou na tristeza. Não, então, na tristeza. O filme começa com curta e o resto é pra te acalmar do trauma do curta, praticamente. São dois filmes. É. O começo, que conta a história da Ellie e do Carl, uhum. E a partir daí. Sim. Cara, eu acho que é um dos filmes que a galera mais aclamou, né, o Up. Não sei porquê, mas trilha, assim... a animação, a história é muito boa. Quando você tem a história do começo, é uma parada pra realmente mostrar que é um velho desiludido da vida, porque, tipo, ele e ela sempre tiveram planos que foram interrompidos por coisas, tiveram uma gravidez e perderam o bebê. Uhum. E até o ponto dela adoecer e morrer e não conseguir realizar um sonho, cara. E daí o Carl vê no Russell meio que uma esperança. Ele vê meio que a energia que a Ellie tinha pra, tipo, porra, eu vou fazer isso. Uhum. A história do Carl fica... acho que lembra muito mais do que a trama do filme em si, aquela história dos cachorros com as coleiras. Sim. Não, fica o, bem em segundo plano. Marcar, o próprio pássaro lá que eles ficam tentando... A Narceja. Mas indo pra uma parte mais de curiosidade, o diretor de dublagem desse filme foi o Niso Neto. O Niso Neto, ele é filho do Chico Anísio. E ele chamou o pai dele pra fazer o velho, que ele não imaginava outra pessoa melhor pra fazer. Não, e foi é igual? Então, e foi um dos últimos trabalhos que o pai dele fez. Não, ele teve a oportunidade de fazer com o pai dele. Entendeu? E convenhamos, foi fantástica a dublagem do Chico Anísio. A dublagem ficou perfeita. E o Niso é a voz do cachorrinho, né? E uma curiosidade, a Ellie criança, na versão original, no americano, no inglês, aliás... Ela é a filha do produtor do filme. A voz dela? Exatamente. Caraca, mano. Olha que da hora. Não, mas esse filme é fantástico. Eu tenho um sério problema com vários balões juntos. Não por ter medo de balões, porque tem gente que tem medo de balões. Mas a mistura de cores me fode a cabeça e eu só enxergo uma cor. Eu sou meio daltônico. Mas a cena final daquele porra daquele velho colocando a tampinha na faixa do Russell... Eu olho aquilo e falo, aquilo lá... puta que pariu, o que Russell foda, é bem, né, esquecido pelos pais. E né? O totalmente... pós-créditos ali, passando os créditos, você vendo que tipo, o velho continuou sendo amigo do menino, né? Sim. Tipo, o menino meio que virou o neto dele. Né? É muito foda, cara. O Niso neto dele. E aí vocês falam de filme foda, vamos de 18 de junho de 2010 com o Toy Story 3, buceta. Nossa. Meu cu! Nossa senhora! Três bucetas e seu cu? Três bucetas e meu cu. Caraca, esse foi velho. O primeiro filme da Pixar que eu chorei pra caralho. Nossa. Porque eu vi todas essas bostas no cinema desde criança. Exatamente. Eu não chorei em Toy Story 3. Como assim? Você não tem coração. Mano, a cena do lixão, bem eu tava... lá no fundinho tem um coração, chorando. Mas eu não chorei em Toy Story 3, cara. Não, não, o não, final, quando ele deixa os brinquedos com aquela filha da puta lá. Que ela não sabe brincar direito. Mano, a Jéssica olhou pra trás, assim, pra me ver no final do filme. Eu tava meio... Não encosta em mim. Eu preciso aproveitar o luto nesse momento, eu não tá ligado? Foi o primeiro filme 3D que eu vi junto com meus pais. Na hora que tava todo mundo de mão dada, tava um segurando a mão do outro na cadeira, assim, agarrando foda, a cadeira. Né, e minha mãe olhou pra mim sem o óculos, chorando. Eu falei, caralho, mano, parece que a gente vai morrer junto com os malucos. Porque, tipo, você sabe que eles não vão morrer. Sim. Mas você sente aquela aflição, filha da puta, tá ligado? Não, essa parte eu nem liguei tanto. Você vê a sua infância indo pro saco ali, cara. A parte que me pegou foi o finalzinho mesmo, porque eu pensei, caralho, eu era criança quando saiu o primeiro, eu cresci junto com o Andy. Sim. E olha só o que virou. Ele tá dando embora pra essa desgraçada que vai arruinar a série. Que vai deixar o Woody trancado no armário. E na hora que ele vira e entrega, tipo, por que que você tá fazendo aqui, olhando pra caixa com o Woody? E ele, pô, esse daqui é o meu melhor amigo, ele nunca te abandona. É um negócio, você fica, mano. Eu achei que ele ia guardar o Woody, que ele ia voltar atrás e ficar com o Woody. Não, não ia, porque senão ia quebrar o clima, né, cara? Tinha que ser aquela música do final do filme, que toca nos créditos, que é Para Sempre Unidos. Para sempre unidos. Então, eu e você. Olha que ponto bom pra acabar os filmes, velho. Todo mundo unido pra sempre. Então. Foi um final perfeito, você não precisa saber o que vai acontecer. E assim, eu acho que foi bom que o Andy deixou o Woody, porque com certeza ele indo pra faculdade, o Woody ia servir pra limpar o pinto depois de uma foda. Ok, né? Então tá, vamos pro próximo filme, porque eu não quero continuar comentando depois disso. Não, eu já puxei o nível pra baixo. Tem uma porque cobra depois... no meu corpo inteiro? Tem uma rola na minha cara. Tem uma cobra cuspindo em mim. E porque depois vem a bosta, porque não basta cagar uma vez. Em 24 de junho eles de 2011, eles fizeram Carros 2. Vocês falam isso, vocês que gostam dessa bosta. Eu nem vi não, essa não, merda. Carros 2 é ruim. Vamos pular, então? O Carros 2 foi um... Eles fizeram vários curtas do Tomate, que eram até engraçadinhos. E eles falaram, ah, tá dando certo? Vamos fazer a porra do filme. Vamos chupinhar dinheiro. Então vamos pular essa bosta, o nome vai. Do filme tinha que ser Mate. Isso é uma merda. Essa merda desse filme, porque em 22 de junho de 2012 veio Valente, que é um puta filme da hora. Puta filmaço. Mas também não fez tanto sucesso, né? Não então. Fez, porque, primeiro, ninguém se identificou, porque o protagonista era uma ruiva. E sim. Ruiva todo mundo sabe que não tem alma. Nossa senhora. Ok. Eu não gosto desse filme. Eu gostei bastante. Ah, é muito bom, cara. É da hora, cara. E agora a Disney tá tentando inserir a Mérida mais próxima das princesas Disney, incluir ela como se ela fosse uma princesa dos outros filmes, né? No Wi-Fi Ralph, né? Wi-Fi Ralph, ela tá lá, né? Sim. E ela fala meio escocês e tudo mais. E uma referência a Apple de novo no filme do... Da Valente, uma das famílias que querem a mão da... Mérida. Da Mérida, chama Macintosh. Mérida é engraçado. É verdade. E aí... E tem maçãs no filme. Tem maçãs, aí, ó. Nossa, que... Uau! Uma referência é uma macieira no quintal, desse filme, tá ligado? É que existe uma teoria da Pixar que eu nem fui atrás porque é maluca pra cacete. Mas a velhinha, ela é fissurada em ursos. Tanto sim. É que a cabana dela é cheia de urso de madeira e tudo mais. Sim. E tem uma cena, uma cena que mostra um urso desenhado que é o Sully. Sim. Do Monstro do S.A. Sim. E eles ligam que a Boo entrou em uma daquelas portas do Monstro do S.A., voltou no tempo e virou uma feiticeira pra tentar voltar e tudo mais. E aí ela é aquela bruxa. Coisa absurda demais, da vida. Eu vejo como um multiverso. Não um universo compartilhado. Multiverso da multiverso, Pixar. Você pode ter coincidências, como o carro da Pizza Planet, como sim. Algumas coisas assim. É, mas não sabe? Só isso. Você vê personagens do filme Carros como carro real sim. Sendo usado por pessoas figurantes nos filmes da Pixar. Você então, enxerga isso realmente. É multiverso total, saca? Mais uma referência, e no filme do né? Carros, quando acaba o filme no pós-créditos, eles estão no cinema assistindo... Toy Car Story, Monstros S.A. Carros, que é os carros monstros tudo, lá. Tudo misturado. Se você assiste Imaginago e considera a teoria da Pixar verídica, vai tomar no seu cu. É, mas até a do Felipe Castanhari é absurda. Mas eu cacete. Assisto Imaginago, cara. Ele tem uma série sobre o Rei Leão e o universo expandido do Rei Leão, que é maravilhoso. O começo do canal dele era bom pra caralho. É muito agora bom, é muito cara. Voltado essa pra... Kung Fu Panda também ele fala muito. É, do Kung Fu Panda. Vamos falar de um filme que ninguém aqui viu? Qual? 21 de junho de 2013, Universidade Monstro. Como não? Mano, eu já vi várias não? vezes. Não eu viu? Não vi. Eu vi e acho sim, melhor que Monstros S.A. Eu não vi, nunca vi ninguém comentando essa porra. Ele é melhor filme. Que Monstros S.A., ele é uma puta sequência e, na real, não é uma sequência, né? É um prelúdio. É um prequel, né? E a característica dos personagens não é tão realista quanto do Monstros S.A., que eles quiseram usar o lance de textura de pele, de pelos, quando sim. Eles lançaram. A sequência vai sair agora no Disney Plus, sim, com um formato de série, né? A sequência aí já mostrando os fatos mais no futuro sim. De Monstros S.A. Mas assim, foi um filme melhor do que Monstros S.A., porque não é difícil ser melhor do que Monstros S.A. Porque Monstros S.A. é um filme ok. Não, pra é bom, ser melhor é bom, que Monstros é S.A. só precisa ser ok. Mas o filme... Universidade de Monstros é um pouquinho mais, é um né? Filme comunista, cara. Um filme bom. Nossa senhora. 19 de junho de 2015, segundo filme a me fazer chorar pra caralho, que foi Divertidamente. Puta. Nossa, esse Divertidamente. Me fodeu o meu botico. Esse eu não vi no cinema, que foi a época que eu tava de mudança pra cá e eu não sabia que tinha cinema em Matão, então tipo, eu fiquei um tempo sem ir no cinema por causa disso. Mas você chorou naquela hora que ela tava chorando com os pais, né? Não foi, lá com vários momentos. Não foi lá com o Bing Bong. Não, o Bing Bong eu fiquei meio, velho, que porra. Bing Bong pra morrer também era só jogar na água. Cara, né? Esse, ele é esse de filme aí, pra mim, falar a verdade, eu vejo todo mundo falar que chora e se emociona, pra mim é bem. Você não tem coração! Cara. Você não tem coração! Não. Uma coisa da hora da felicidade, da alegria, né? Que todos eles são completamente, tipo, a tristeza é totalmente azul, a nojinha é totalmente verde. O medo é totalmente roxo, mas a alegria, ela é azul. Amarela do cabelo azul. Ninguém é totalmente alegre ou feliz. Tava lá o tempo inteiro. Sim, cara. Tava na porra, sua cara. É muito foda, cara. Não, mas a cena no final, que ela chega pros pais depois dela mudar de ideia de fugir, e ela começa a chorar, desabafando. Aquilo lá me dá um aperto no peito, cara. É um filme muito importante, eu acho, porque assim, eu vejo na internet muita gente... que começou a simplificar sentimento, entender melhor o que sente e tudo mais, com esse filme. Então eles meio que... A galera começou a meio que ter na cabeça como se ele tivesse mesmo os divertidamente ali na cabeça e começaram até a ter mais essa preocupação com o emocional depois desse filme. Acho que ele foi importante também nessa parte. Sim. O que eu acho muito importante desse filme é que, principalmente hoje em dia, com redes sociais e o caralho, é quase tudo, você vai acompanhando a vida dos outros e dá a impressão de que todo mundo tem que ser feliz o tempo todo e que você não é. E esse é um dos principais motivos que rede social às vezes é ruim, porque acaba te jogando na bosta. Mas esse filme mostra, cara, que a vida de ninguém é 100% feliz e não é saudável ser 100% feliz. E você vê que até a personalidade da menina, que os divertidamente dela, cada um é um diferente. Sim. E dos pais, o do pai, todos os divertidamente, mesmo tem sendo mesmo, tem bigode putaço. E é os raiva. É. São todos raiva. E o da mãe são todos medo. É porque é como você se formou como gente. Sim. Muito provavelmente a mãe devia apanhar do pai. Porque, pra ser todos medo. Porque como ela é uma criança, né? É, faz sentido ela ter então... tudo. Ela ainda não cresceu, a cabeça dela não tá totalmente exato. Formada. É então a faz emoção sentido. Sua que mais predominou, sim, eu acho, saca? Sim. Isso é legal pra caralho. Puta que pariu. E vai lançar um novo, meio que linkando, vai chamar Soul. Que é meio que... Não, calma que tem o Soul aqui. Você tá também. Se atropelando aí, velho. Você tá adiantando vai tudo. Vai com calma nessa bosta. É da mesma bosta. Linhagem poxa, do... Poxa, rapaz. Vamos seguir que o Jubileu tem que embora. Porra, já. Velho. Ó, em 25 de novembro de 2015, teve uma pessoa que trabalha com a gente, que é o Bom Dinossauro. Uma bosta. Eu não assisti isso aí. Bom Dinossauro essa é um melhor Rei piada Leão interna, cara. Uma criancinha. Ruim. Não, o Bom Dinossauro é legal, mas é aquele filme que no final eu fiquei... Tá, mas... Precisava. Parece que deu uma caída, sabe? Sei lá, parece tipo que assim, a Pixar tropeçou ali. É bonito, é bem feito. Tem detalhes muito bacanas, assim, tipo, mas... a grama, o cabelo, sabe? Tem uma textura. Quando eu terminei, eu não me senti, tipo, satisfeito. Sim, pareceu que eu perdi tempo. Não era filme da DreamWorks. Não era filme da Pixar. Ô, louco. Tá, porque a DreamWorks é menos emocional. DreamWorks é mais... entendi. É filme entendi. Alegria, sabe? É filme entendi, Sessão da Tarde. Enquanto a Pixar realmente pega nos pontos mais profundos. Sim. O próprio Valente foi dito que não fez tanto sucesso... Porque também compararam com o filme da DreamWorks. Parece um filme da DreamWorks. É verdade. Lembra sim. Muito. Exato. Os traços, principalmente, né? Sim. É, e isso é bom porque mostra que a Pixar varia também. Não é sempre personagens iguais e caralho, quatro. Uhum. Depois, nós tivemos em 17 de junho de 2016, eu lembro de uma mulher quebrando a perna na CCXP, que foi Procurando o Dory. Caraca, Procurando o Dory. Eu não ela vi. Tava lá Procurando o Dory. Não, pior que é, tinha uma piscina de bolinha da Procurando o Dory, que você pulava lá dentro, pegava brinde, ela pulou lá dentro e quebrou a perna. Cara, Procurando o Dory é muito legal. Cara, a melhor parte. Eu sou Marília Gabriela. E daí a Dory conversando com a Marília Gabriela. É isso que você falou, é um negócio bacana da Disney em si. Ela tem muita localização na dublagem dela, tem muita coisa... Que na dublagem é bem localizado. Não só na dublagem, é Zootopia Disney, né? Sim, Zootopia. É Disney. O jornalista muda. É. E é o Boechat, né? E era o Boechat que morreu. No Brasil é o Boechat, mas eu tô falando do personagem. Sim, ele vira um bicho típico do país que ele exatamente. Tá, exatamente. Né? Ué, essa eu não sabia, porque eu só vi aqui no Brasil o nosso é uma onça. E eu não procurei o regra 34 dele ainda. Outra aqui coisa... É o Boechat. Outra coisa que é adaptada também é a lista de afazeres que ela tem quando ela chega na cidade. A mocinha do... É, de coisas que ela quer fazer. Da coelhinha do Zootopia. A Riley também. É o Chan na lista dela, mano. A Riley, divertidamente, também tem. Muda a comida que ela tá comendo, muda quando ela é bebê. Sim, mano. Que nem a listinha do Capitão América. Vocês já viram a lista do Capitão América no cinema? Sim. Tinha a Xuxa. Se eu não me engano, tinha Guns N' Roses. Tinha Chaves. Assim. Tinha Chaves. Mano. Que nem é brasileiro. E esse filme tem piada sexual pra caralho. Do tipo... Não, quê? Da Zootopia. Do Zootopia. É claro, caralho. Porque é coelho. Aí, tipo, sempre a piada de coelho trepa pra caralho. Em tudo que é lugar. Você vê a placa lá de quantidade de cidadãos na cidade dos coelhos e o bagulho ficando maluco, sim. Sabe? Uma coisa que eu não gostei foi querer forçar a questão do preconceito racial. Como assim? Que ela chegou lá... E a onça virou, que coelhinha fofinha, você não pode falar que eu sou fofinha, só coelhos podem falar que outros coelhos são fofinhos. Quando meio que debochou da militância importante. Mas militou. Militou, mas aquele militou forçado, né? Foi mais um deboche, assim, tipo, fazendo uma piada com pessoas militantes. Então, eu não senti isso, cara. Eu gosto da preguiça desse filme. Mas vamos voltar pra Disney. Pra Dory, né? Pixar, vai? Pra Dory. O polvo, que é o Kibe. O Antônio Tablet. É muito bom também. Foda. Eles curtiram de colocar o Tablet nos filmes, né? Sim. Ah, cara, ele dubla bem. Ele tem uma voz legal. Mas é... Mas assim, legal, você vê o polvo do Tablet e não tem como você não lembrar toda hora do Peçanha, que é o personagem policial miliciano que ele faz no Porta. Você descobre o porquê a Dory acha que sabe falar baleiês. E tem a baleia que fica blu, blu, blu, blu, blu, com o sonar dela da Tesla, a cachalote. É uma cachalote, né? Eu acho que... Não é um tubarão-baleia? Gente, de uma coisa. Nesse filme, saindo dele, eu conheci o PT. E aí o PT falou que tinha amigos que gravavam podcast. Olha aí! E aí, uma semana depois, eu conheci vocês. Então, ai, que por bosta causa que esse filme procurando fez. Procurando o Dory, eu conheci nossa vocês, cara. Você podia estar mais feliz agora hoje em dia. Agora vocês sabem pra qual dia vocês vão voltar quando tiver uma máquina do tempo. Quando eu conheci, falar não vão no cinema. A gente vai voltar pra quando a gente colocou o Suede. Prossegue. Depois, 16 de junho de 2017, não basta cagar uma vez. Cagar a segunda, tem que soltar Carros 3. Me afastei do microfone até. Aí, 22 de novembro de 2017, saiu Viva, que eu não vi. Mano, Viva, não vi ainda, mas tô louco pra ver. Esse filme, eu chorei. Precisa ver. Se você já perdeu um ente querido... Então, ele não ama ninguém. Ele odeia a própria família. Mas ele é sobre a perda de entes queridos ou sobre a morte em si? Porque... Eu, particularmente, sou um cara que tem esse pavor em morte e o tema morte. Mas eu gostaria de ter alguma coisa desse nível, filme Pixar, que eu acho que seria um jeito legal de abordar isso pra ver se entra na minha cabeça essa questão morte, sabe? Eu acho que quem teve perdas muito grandes na família consegue se identificar mais com o filme. Sim, sim. Assim, esse é um filme que ele lida mais com a questão do esquecimento. De quem se foi. Eu não tive. Eu também não passei por isso de ter uma. Eu não, nunca perdi alguém próximo. Porque eu não tive esse. A tradição mexicana é a seguinte: todo Dia de los Muertos. Muito bom. Faz, entre aspas, um templinho. E você coloca todas as fotos de parentes que já se foram. Na verdade, sim, isso sim. É tradição mexicana de já ter isso, não é só no dia. Isso. Eles louvam muito os só mortos. Só que assim, no Dia de los Muertos Santa é o dia morte, que os mortos podem voltar pra visitar. Pra passar um dia com você, né? Exato. E o que acontece? Eu só vou falar um negócio, porque como vocês querem assistir... Eu não quero spoiler. Um cara, ele não consegue voltar. E é muito tenso essa cena, cara. Então, basicamente... Boa parte do filme é o moleque tentando fazer o cara voltar. E é o primeiro filme da Pixar... Sem spoilers. Não, é a cena da música. Que você escuta a música e você termina a música... Que, tipo, termina de tocar a música, você tá chorando. You Make Me caralho. Um Pouco Louco? Não, essa daí é da hora. Um detalhe que quem não entende música não vai conseguir pegar. Mas o Pedro vai, provavelmente. E alguns ouvintes que tocam também. Cada acorde feito no violão é um acorde real. Ele tá certo, os dedinhos dele... Tá exatamente certo. Cara, isso é maravilhoso. É um bagulho que eu valorizo, porque quando a gente foi na CCXP, a última que a gente foi, saiu o primeiro trailer do The Last of Us 2, que começa com a Ellie tocando violão, e ficou tão perfeito o posicionamento dos dedos, a vibração das cordas e o caralho A4, que eu falei, não, isso é... O bagulho mais foda do mundo quando a pessoa presta atenção nesses detalhes. E pegar um filme assim, Pixar, que você não espera que seja certinho. Não precisava ser certinho, mas o cara fez. Exato. Isso eu acho muito foda. E eu percebi assim, no primeiro momento que ele pega um violão no filme, e ele vai fazer um ré, e ele coloca exatamente a posição. Eu virei pra Jéssica no cinema, ele fez um ré de verdade. E pra ela não fez diferença, mas pra mim foi tão... Caralho, isso tá é legal, isso é muito, esse detalhismo é muito bom, cara. E a música final, eu vou colocar no final desse podcast a música final do filme, porque é uma música muito bonita, Lembre de Mim. E até sair o podcast, vocês têm que ter assistido. Eu vou assistir, eu prometo. Assiste, gente. Daqui a 2 meses eu vou assistir. Mano, tem esse na filme Netflix, é de chorar. Cara. Daqui um ano e meio eu vou assistir. É de chorar, cara. Puta que pariu. Não porque eu tô intercalando o podcast que a gente já gravou antes com um podcast novo, né? É, por isso mesmo, eu sei que vai demorar pelo menos aí um mês pra sair esse. Sim. e cenas meio aleatórias desse filme, no momento que eles são no templo das fotinhos. Não, então. Tem um bonequinho do Nemo. Igual que tinha no quarto da Boo, que era um bichinho de... Tem lá junto com eles. E tem uma cena que o moleque tá andando pela cidade e tem um pôster dos Incríveis na parede também. Verdade. Todo filme da Pixar tem esses detalhes. Tem referência aos outros, é. Tem um easter egg que mostra que talvez o Sid tenha morrido. Sim. Mas eu só vou jogar aí na massa, depois vocês assistem. Próximo. Ah, depois veio... Em 15 de junho de 2018, Os Incríveis 2, que eu não vi ainda. Quanto tempo foi de um ao outro? Divertido demais, cara. Hã? Quanto tempo foi de um ao outro? 15 anos? 6 meses. Ah, dos Incríveis? Não, Incríveis. Foram 15 anos ou 14? 2018... 14 anos, foi de 2004, né? 14 aninhos. Caralho, mano. Cara, eu esperava mais por uma sequência que demorou tanto tempo pra sair, porém é divertido pra caramba. E novamente, é uma animação tão bem feita. Tão bem, muito. A primeira foto que liberaram, que era do Senhor Incrível dando comida pro Zezé, e deram um zoom assim na roupa dele, e você via fibra do tecido, sim, cara, tá ligado? Sim. Eu acho que você esperava mais, que você deve ter jogado o game que tinha do. É que eu joguei muito mais novo, sabe? É que eu esperava mais da família em si, porque você termina o primeiro filme com eles. Abrindo a roupa, o uniforme. Parapá, e você fala, puta, eles vão descer o cacete na 007. Na topeira. Mas é aquele negócio da mãe que arranjou um trampo e o pai perdeu sim, o trampo. É que acho que meio que me fez esquecer que, sim, na real, eles são uma família de aposentados e eles estão tentando viver normalmente. Exato. Tem aquele tratado de não existirem mais heróis, tanto que eles violam isso quando eles acabam combatendo o crime no Incríveis 2, né? Uma coisa que eu pensei é que o topeira seria o vilão do filme. Ele aparece só no começo, se eu não muito me engano, rápido, bem rápido, e depois já dá o BO de eles não poderem mais serem heróis e tudo e mais. E assim, pro Pedro, o filme realmente começa no exato momento que termina o primeiro. Isso que eu achei esquisito, porque quando anunciaram o jogo, a ideia é que o jogo fosse a continuação direta do filme. Sim. É, descanonizaram, né? É. E a dublagem também... Nesse filme tem o Raul Gil falando que vai pegar o banquinho e sair de mansinho, cara. É um bagulho. Nossa, meio... que mais uma localização, né? Mas o que eu achei da hora é o lance da mãe, né, mano? Da mãe segurar as pontas da família. E ela ser a heroína e o Senhor Incrível tá meio enciumado, né? Porque ele trocou o papel. Agora ele tem que cuidar dos filhos, não consegue. Sim. E ver a mulher deles tendo o destaque que ele queria ter no primeiro filme, de voltar a ser aquele super-herói foda. Exato. E o Zezé manifestando os poderes dele. Que é muito bom, cara. Muito da hora. A cena do Guaxininho, eu pensei... Mano, saiu o boneco desse Guaxininho usando a roupa dos Incríveis e ele não usa. Foi tipo um... Quantos poderes ele tem ao todo? 17, né? Mas ele parece ter muito mais, né? Pelo que eu vi, sim, soltaram que ele tem mais. No filme aparece acho que só 17. E tem uma teoria de que, assim, o Zezé, um dos poderes dele é mudar a forma do corpo dele. Pra quem ele enxerga, como ele faz com a Edna. Tem uma teoria que diz que aquele monstro que ele se transforma não é um poder de virar monstro. É ele... tomando a forma do monstro que abria a porta dele. Sim. Do Monstros S.A. E existe no Monstros essa... S.A. não tem uma cena que eles falam, o neném passou por cima de mim e atingiu o carro com a visão laser. Sim, dizem... Ele vai pra multiverso. Dizem que o como é multiverso mesmo, a porta, sim, do Monstros S.A. e ele tem essa referência do bebê laser, a galera junta, será que o monstro foi atrás do Zezé, viu ele soltando o laser, o Zezé viu o cara e o monstro que ele vira, na verdade, é o monstro do Monstros S.A. Sim. Ou às vezes casa ele muito, já... cara. Já foi pra lá, pra terra dos Monstros S.A. e eles linkaram a aparição dessa criança com a aparição de quando o Zezé apareceu. Pode ser. Isso é muito legal e faz muito sentido como uma teoria... Não teoria, real. É, sim, bem legal. Uau! Eu assistiria mais por causa daquela raba. Em 21 de junho de 2019 teve Toy Story 4. Cara, nossa, eu chorei. Eu chorei demais. Eu não, porque o Álvaro ficou falando na minha orelha. Não chorei novamente. Cara. Mas você reencontrou um amigo seu que tava sentado atrás da gente lá. Mas é um dos filmes que da Pixar visto que uma semana mais antes. É, então. Esse filme é um misto de sensações. Ele é hilário. Mas demais. Eu chorei no final. Ele é hilário. Ele é engraçado. O Garfinho é talvez o melhor personagem me ali. Me carrega. Tudo bem que tem momentos que você sente raiva daquele Garfinho. Nossa, deu lixo, vontade de pegar ele e enfiar na minha bunda. Eu gostei muito do filme, mas ele não me pegou nem fodendo como um filme Toy Story. É porque o menino, cara, ficou do seu lado. Não, é muito bom. Não, mas cara, ele é muito engraçado, o muito filme... legal. Não assiste mais, assiste daqui a 10 anos. Vamos ver a sua. Quando o Woody e o Buzz falam pro infinito e além, que eles primeiro dão aquele abraço, depois falam, nossa, minha idade vai durar o infinito, aí o outro não, fala não e é, além. Alvin, olha pra você, olha pra você. Tô olhando pra todo mim. Todo fim de semana você tava com a gente. Sim. Aí, de repente, você encontrou a Ingrid. Uhum. E depois, nenhum fim de semana por um bom tempo você ficou com a gente. Sim, mas eu também vejo... As pessoas são assim, cara. Não, você eu vejo o Suede, cara. Tipo, os meus amigos de São Paulo. O João. O único que eu tenho contato ainda é o Luciano, que eu falo direto aqui, mas ele nunca mais veio pra cá. Tá? Você, tem contato com ele, você tem contato com ele só porque ele faz banheirão. É, também é. Mas... Ele é o seu Buzz. Mas é isso, cara. Eu não tenho mais contato com ninguém, mas mano. É a realidade. É aquele amigo que se afasta do grupo quando encontra uma mina, tá ligado? Isso é o mais clichê que existe. É o famoso escravoceta. Sim. É, e assim, beleza, mas sabe, são os brinquedos que sempre juraram estar junto, caralho, a quatro. E sempre tiveram. Não precisava ter esse filme. Eu acho que terminando no 3, que foi um ponto mais emocionante de todos, sim, de longe, sim, da série, podia ter ficado. Claro, claro. Tem que mas ter assim, um Toy Story 5. Cara. Mas eu achei um bom filme. Não, cala a boca. Deles voltando pro filho do Andy. Não. Toy Story Shippuden. Tem que ter o 5 com eles sendo reciclados e transformados em consolos. Nossa, tá bom. Brinquedos da mãe do Andy, né? É. Ou da irmã do Andy. Até lá ela já tá bem adulta. Vamos pro próximo. Ou da Bonnie. Aí são mais lançamentos atuais e futuros, né? Porque acho que ninguém assistiu ainda. 6 de março de 2020, ou seja, data de gravação deste podcast, lançou Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica. Isso parece legal, cara. Disseram que tá muito bom. Não assisti, mas minha filha assistiu e disse que é muito legal. Chris Pratt e Tom Holland lá nos Estados Unidos fizeram... Os Dois Irmãos, e aqui, que provavelmente, nada a ver, tem o título do filme, né? Provavelmente vai ser, sei lá, Luciano Huck e Aécio Neves. Cara, Marcius Mellen e Leandro Hassum. Leandro Hassum, velho. Leandro Hassum vai ser o irmão gordinho, é pelo uma jeito, né? Baita dupla, cara. Não, eu tô chutando aqui, tô chutando, não sei quem. Ah, okay. Tá, mas é galera do... Eu não sei quem foi, favorito, eu tô chutando não, esse aqui. Filme, pelo que eu fiquei sabendo, é dois irmãos que encontram uma magia que pode fazer eles terem um dia mais de vida com o pai deles. Sim, meio mas... que o irmão mais novo, ele tem... O presente dele de 18 anos é o cajado de mago da família. E aí, com esse cajado, ele consegue trazer o pai dele de volta, só que o cajado explode e ele só traz metade do pai. Só e ele a tem bundinha do pai dele. De cima ou de baixo? A de bundinha, baixo. Só a bundinha. Mas é um filme que tem tudo pra ser triste pra caralho também, né? É, né? Parece, se não for, sim, não vale o ingresso. Ué, Pixar, eles vão dar um jeito de foder nossa cabeça de alguma forma. E é um universo fantástico, que eles são orcs, tem unicórnios, tem toda essa parada bem meio... Bacana. Tem o Will Smith. É, tem o Will Smith também. É o Bright com... Próximo filme. É. E em 10 de junho de 2020, Soul. Cara, que esse é eu só vi o trailer. É meio que jazz, né? A história... Soul. É Soul, caralho. Porque a brincadeira é tanto com alma com quanto, alma, quanto com Soul. E pelo que eu vi, é o cara que, tipo, ele tá faz sei lá quantos anos trabalhando no lugar. E de repente ele fala, pô, eu vou largar tudo isso daqui pra viver de música. E ele morre assim que ele sai do trampo. Que suave, né? Basicamente, mas, assim, o trailer é isso. Dá tão certo quanto todo mundo que teve essa ideia de eu vou largar tudo pra viver de música. Exatamente. Tem nego vendendo quadro de azulejo no semáforo. Mas enfim. Eu acho que é isso. Vamos pra algumas curiosidades? Vamos pra curiosidade. Eu vou ter que fazer. Ok. Fala no microfone. Fala no microfone. Eles estão me mandando embora daqui. Não estamos. Ele marcou vários compromissos no dia da gravação. Estamos todos muito chateados com ele. Você quer que eu me despeça aqui? Despeça. Galerinha, foi muito bom estar com vocês até aqui, cara. Falando sobre todos esses filmes da Pixar maravilhosos. É, foi difícil preparar uma pauta para hoje. Então, espero que vocês valorizem esse podcast. É, e nossas opiniões, claro. Show. Beijo. Já voltamos com curiosidades. Bom, agora sem o Jubileu. Jubileu que hoje resolveu abandonar a gente. E o Pedro tá abrindo um bis patrocinado pelo Jubileu, mas isso não justifica o fato dele ter sumido, né? Ele não curte a gente. Ele não curte a gente. Nossa. Vamos para algumas curiosidades sobre os filmes da Pixar. Vamos. Vida de Inseto. Na animação de 1998, os gestos feitos pelo personagem Hopper assumidamente são inspirados em Steve Jobs. Sério? Quando ele vai conversando, falando com a rainha ali, pá. Ah, é o vilãozão. Exato. Ah, com as mãos e tal. Ele tem umas quatro mãos. Se você, então, mas se você parar pra prestar atenção em apresentações do Steve Jobs em lançamentos da Apple, os movimentos são iguais. Caraca. Será que isso aí foi uma mensagem subliminar? Falar que ele era o vilão da história? Talvez. Wall-E. O desenho lançado nos cinemas em 2008 tem poucos diálogos e é basicamente visual. Para se inspirar na hora de contar uma história silenciosa, os criadores da animação passaram mais de um ano assistindo a filmes mudos de Charlie Chaplin. E o da hora é que quando o Wall-E termina de carregar a energia solar, é o mesmo barulho que o Macintosh faz quando liga o computador. Dando um puta, né? Toy Story. Como é que é o barulho do Mac ligando mesmo? Que? Depois eu desligo e ligo aqui. Toy Story. O ator Billy Crystal foi a primeira opção da Pixar para dublar o personagem Buzz Lightyear na animação de 1995. O famoso recusou o convite. Quem ele que é fez isso? O Michael Wazowski depois. Dito aí, né? Billy Crystal. Billy Crystal, ele já assistiu Máfia no Divã? Nope. Eu falo as coisas difíceis, né? Não, aqui parece, isso aqui parece o nome de filme pornô. Não, é com o Robert De Niro, ele parece o Michael J. Fox. Ele apresentava os Oscars uns anos atrás. Ah, não parece não. Ah, pode crer. Tá. Ele fez um filme de romance pastelão lá. Nossa, ele tem uma cara de que dá vontade de esmurrar, não sei porquê. Então, ele recusou o convite. Otário. E daí o Tim Allen pegou. Carros 2, aquele filme muito bom que a gente comentou. Top. O Doc Hudson, personagem de sucesso na primeira parte da animação, ficou de fora da continuação porque ele foi dublado pelo Paul Newman, que morreu em 2008. Ah, é verdade, inclusive. É no Carros 2 que tem o créditos, que tem uma homenagem gigante ao Paul Newman, com todos os personagens da Pixar que ele dublou. Na verdade, não é o Paul Newman, é aquele. Você assistiu o Espera de um Milagre? Não tem um francês? Ah. O francês que cria o ratinho? Ele é a voz daquela da lagarta e de um monte de personagem francês que tava no... a voz do porco. Não, então, a voz do porco. Sim. E foi em homenagem a ele, mas o do Paul Newman teve só no final do Carros 2 mesmo, mas ele teve, tipo, acho que só esse que ele dublou, cara. Então, esse do porco foi em qual filme? Eu não sei porque me veio na cabeça quando eu tava falando aqui do Toy Story 3. Eu não sei. Eu não lembro agora, eu sei que é num pós-créditos que eles vão fazer uma homenagem a esse cara. Sim, mostra todos os personagens. Sim. Mas ó, Os Incríveis, o primeiro, né, o de 2004, ele teve 35 explosões e mais de 640 tiros. Os Incríveis é muito louco. É violento, né, cara? Nossa, é ação desenfreada. Só faltou o Vin Diesel ali. Exatamente, e o Jim Carrey também, né? O Jim Carrey. Monstros S.A., a atriz que dubla a personagem principal da animação... tem o mesmo nome da protagonista. Boo? Porque a Boo, na verdade, chama Mary. Ah, é verdade. E a voz é da Mary Gibbs. Ah, é a filha do Guilherme, né? É, Doutora. Deve ser do Guilherme Gibbs, né? Procurando Nemo. Procurando Nemo fez uma aparição no Monstros S.A. Ele Sim. é um bonequinho no quarto da Boo. Exatamente. E Procurando Nemo saiu depois de Monstros S.A. Então eles não fazem só referência a filmes passados, mas futuros também. E tanto a voz do Crush quanto a voz da Edna Mode é de diretores do que fizeram um filme, que eles no storyboarding, quando eles estavam passando o filme, acharam tão boa a voz deles que pediram pra deixar no filme e foi. Show. Ratatouille. Nenhum dos personagens... Esse daqui é uma informação inútil. Nenhum dos personagens humanos de Ratatouille tem dedos nos pés. Tudo bem que eles estão o tempo todo de sapato. Pois mas, é. Tipo, eles costumam fazer todas as camadas. Só que assim, eles não colocaram dedos nos pés pra economizar tempo na animação, né? É, e não tem porquê. Se você já tá planejando fazer um filme que não vai aparecer nunca os pés dos caras, não faz o pé. Na verdade, eles são do universo da Turma da Mônica. Ok. em Procurando Nemo, o Bruce, o tubarão, tem 202 dentes. O Bruce é muito foda. Tem 202 dentes. Quase igual o... Parei a gravação aqui por um segundo, não sei o que aconteceu. Em Monstros S.A., 90% dos monstros têm o mesmo modelo de língua do que o Mike Wazowski. Ah, sim. O que eles queriam fazer? Já tem a língua fininha, a língua grossa, a língua bifurcada. Não precisa de mais? Queriam fazer uma garganta profunda. Invalente... O departamento de arte fez o vestido da rainha Leonor usando amostras de seda que foram pintadas com tinta metálica. Caramba. Depois especialistas replicaram, né, digitalmente. Top. Em média, cada imagem, isso quer dizer cada frame de Divertidamente levou 29 horas para renderizar na qualidade final do filme. É, só que, assim, eu acho que esse cálculo eles fazem para cada computador também. Não, e eles renderizam mais do que um, que eles usam as fazendas de renderização. Sim. São trocentos milhões de computadores. Sim. Toy Story 2 levou mais de um mês para os animadores pintarem o carro do Al. Caraca, aquele carro... Aquele galinha. Verde lá, né? Não, aquele carro verde. Ah, sim. Monstros S.A. Todas as portas de Monstros S.A. foram feitas de diferentes combinações de 26 cores de tinta, 12 estilos de porta, 8 tons de madeira, 11 decalques, 6 modelos de maçaneta e 3 tipos de ferragens. Monstros S.A. Ainda bem que foda, tem pouca cara. Porta no filme, né? Né? Né? Ratatouille. Os produtores Ratatouille criaram mais de 270 pratos para o filme. Cada item foi preparado em uma cozinha real e fotografado para referência. E só mostra no fundo, né? Pausa aí. E o prato do Ratatouille não é um Ratatouille, é um Confibialdi. Olha aí. Ele foi enganado. Mas caraca, aí que tá. Hein? Depois disso, todo mundo começou a vender aquele negócio berinjela como Ratatouille. Então, o Ratatouille, ele é feito exatamente daquela forma, mas ele é servido na bandeja. Ele é servido como se fosse um... Sabe, batata assada, essas coisas? Sim, tudo solto assim, né? É, não é enroladinho, bonitinho daquele jeito. É o que o Ego come da mãe dele. Da mãe dele. Sim, ele o dele um... era Ratatouille. Sim. Provavelmente ele teve aquela experiência toda, porque o Ratatouille e o Confibialdi são praticamente os mesmos ingredientes, só muda meio que a montagem do prato. Sim. Em Wall-E, existem cerca de 1000 objetos únicos no interior do caminhão dele. E um, caminhão, deles, né? Aquela um deles é um boneco do Rex do Toy Story. Sim. E pra fazer todos, foi necessário 5 modeladores e 5 especialistas da técnica de shading. Caramba, Pedro, shading? Shading. Você não vai explicar o que é shading? Você não precisa. Profissionais que dão a noção de profundidade no desenho pelas cores. Valente. Foi o primeiro filme da Pixar com um castelo. Oi? E a equipe de produção, ela visitou vários castelos pra ter uma base de como fazer um castelo bacana. Ah, é, porque antes teve dentro do quarto uma criança numa fábrica de monstro, no fundo do mar, numa cidade e num mundo destruído. Sim. Valente foi o primeiro filme de época deles. E o castelo de Dan Brock precisou ser feito do zero. A arquitetura, a tapeçaria e até as paredes cobertas de musgo foram construídas com modelos 3D. Caralho. Top, eu... Teve bastante disso no Senhor dos Anéis também, que eles construíam tudo em miniatura e aí eles ou filmavam em miniatura ou escaneavam em 3D. Sim. Vê aí quanto tempo dura o Up. Enquanto isso, vamos conversando aqui, Alvin. Tudo bem com você? Tudo. Show de pelotita. Vocês falaram que tem na Netflix, né? Caralho, você vai entrar na Netflix pra ver, porra? É só ver o é tempo. É só jogar no Google. Wikipedia. Adoro cinema. Tem... Você gosta de cinema? 1h35. 1h35. Cada animador de Up produziu, em média, 4 segundos de filme por mês. Nossa, olha o tanto de gente. Exatamente. Caralho. Durante a produção de Toy Story 2, o tempo máximo de animação concluído em uma semana foi de 5 minutos e 42 segundos. Fizeram rápido. Em Procurando Dory, a bebê originalmente só teria uma fala. Não, ela não ia conversar do jeito que ela conversa com os pais. E aquela bebezinha é a mesma, na dublagem brasileira, é a mesma que fez a filha do... Do Homem de Ferro agora no filme de 2018. A dubladora? A dubladora da filhinha do Homem de Ferro. Porque a filha do Homem de Ferro não é um peixe, né? Não, sim. É. Seria engraçado se fosse. Monstros S.A. O Sully tem 25.366 pelos principais usados pra guiar o movimento. Isso no primeiro filme, que ele tem menos, bem não, menos. E a forma de seus outros... Opa! Tô lendo aqui, gente. Tô colando mesmo pra gente comentar. Só ele tem 25.336 pelos principais usados para guiar o movimento e a forma de seus outros 2 milhões e 300 pelos. pouquinho. Os caras animaram cada pelo, velho. Isso é muito... Na verdade, não. Eles modelaram o pelo, mas eles têm uma engine que eles usam pra pelo. Porque se for ver no Rei Leão, teria sido a mesma coisa. Imagina só bicho peludo naquela merda. É verdade, isso é real. Vamos lá. Um único computador teria levado 10 mil anos pra renderizar a Universidade de Monstros. Caralho. Tá vendo como é bom ter as fazendas de renderização? Divertidamente é composto por mais de 146 mil imagens. Nossa. E pra Divertidamente também foram criados modelos virtuais 3D dos personagens em arte conceitual. E era bem feinho, na real, ó. Nossa senhora, que desgraça. Parece Nossa. Aquele episódio dos Simpsons que confunde o Sr. Burns com ET. Sim. E olha o desenho da tristeza. Nossa, mas ela é bugada, é o corcunda da tristeza. Parece a né? Ai, e o modelo da alegria foi o mais difícil de ser concluído, demandando mais de 17 versões até ficar perfeito. Infelizmente, bem a gente não tem as versões. Né? E eu acho que é isso. É isso? Vamos pro final? Vamos. Show! Chegamos ao fim de mais um LocomoCast. Espero que vocês tenham gostado. Esse podcast foi bem informativo, eu acredito. Tomara, não levem tudo que a gente falou como verdade. Pesquisem, porque provavelmente a gente errou muita coisa. Exatamente, pô, a gente sempre pode comer bronha, não é verdade, Alba? É verdade, Alba. É verdade, Emílio. E antes de finalizar, vamos pedir pra vocês fazerem parte do nosso grupo do WhatsApp. O link para o grupo está na descrição do post, na descrição do podcast também, ok? Façam parte do nosso grupo. A gente sempre manda um pouco antes de gravar sobre o que a gente está gravando e tal, pra gente trocar uma ideia com a galera. É bem interessante, bem bacana, bem cremoso, ok? E considerem ajudar a gente no PicPay. picpay.me/locomotiva26. Exatamente. Considerem ajudar a gente, porque a gente sempre tá precisando fazer uma... Ai, meu Deus do céu. Mentira. A gente sempre tem que... Trocar equipamento, trocar cabo, comprar microfone, pedestais. Manutenção. Manutenção, exato. A gente sempre precisa fazer manutenção dos nossos equipamentos, que agora... A gente acha que a gente só precisa de mais um microfone aqui, que daí já vai ficar bem bacana, a gente já tá com microfones bacanas. E o resto vai pro caixa 2. Exato. E já teve microfone que a galera do PicPay ajudou a comprar. Então, é foram muito... Foram dois, não foram? Não, um só. Um só? Eu comprei com o My Money. Então é muito importante que vocês ajudem a gente no PicPay. A gente tem valores a partir de R$1. R$1 não dá pra fazer nada hoje em dia. R$5 ainda não dá pra fazer nada hoje em dia. Compra um dólar. Compre um dólar, exatamente. Mas assim, considere ajudar, por favor. A gente tem valores R$1, R$5, R$10, R$15. Mesmo com R$10 hoje é difícil fazer alguma coisa. Então, considerem ajudar a gente no PicPay. Vocês ajudam a gente entrega um conteúdo cada vez melhor pra vocês, ok? Sim. E é isso aí? É isso aí. Então, falou? Falou. Benção. Já faz um bom tempão havia um vulcão que vivia só na imensidão do mar. Lá de cima, com a visão dos casais em união, queria ter seu alguém também. Da sua lava veio esta canção de esperança que por muito tempo ele cantou. Eu digo que meu sonho é ter você junto a mim, eu junto a você, com alguém ao meu lado feliz eu ficava e o nosso amor cintilava. Estar sozinho sem querer fez sua lava endurecer até que se viu à beira da extinção. Mas sem ele notar, bem lá no fundo desse mar havia mais alguém ouvindo a sua canção. Ela sempre escutou, sua lava aumentou, porque a canção tocou seu coração. Quando ela viu chegar o dia de encontrar quem cantava sua canção, era a última vez. Eu digo que meu sonho é ter você junto a mim, eu junto a você, com alguém ao meu lado. Feliz eu ficava e o nosso amor cintilava. Lá do fundo se elevou, tão formosa se mostrou. Em volta ela olhou, mas seu cantor não viu. De novo ele tentou cantar pra ela ouvir e o notar, mas só que sem lava não tinha canção. Com lágrimas o mar encheu e o sonho dele se perdeu. Ela se lembrou de tudo que antes sentiu. Eu digo que meu sonho é ter você junto a mim, eu junto a você, com alguém ao meu lado. Feliz eu ficava e o nosso amor cintilava. A emoção foi total por se encontrarem afinal. A partir daí sua lava só cresceu. Agora não tem solidão com aloha como refrão. Se você os visitar, vai ouvir assim. Eu digo que meu sonho é ver nós dois juntos aqui, assim envelhecer, graças à terra, ao mar e ao céu azul. Oh.